professora Débora. Olá, todos me ouvem? Sim. Ótimo. Beleza. Então, pessoal, boa tarde. Eu só vou mesmo entrar aqui para assistir, porque hoje quem vai dar o show aí são os meninos e as meninas que estão à frente dessa organização desse evento. Então, aqui eu estou só como uma facilitadora desse evento, como um apoio para que ele aconteça, né? Mas toda a ideia aí partiu dos meninos, do Cian, da galera toda que vai palestrar para vocês. Então, eu só vim mesmo dar boas-vindas, avisar que a reunião, as palestras estão sendo todas gravadas, tá bom? E posteriormente a gente pode utilizar, se alguém precisar. E desejar boas-vindas, um bom evento, agradecer a presença dos professores que estão aí, e agradecer também o apoio de todos os setores, de todos os cursos envolvidos, a Tecnia, Biologia, através da coordenadora Paula Campos, que também nos indicou palestrantes, ao curso de Zootecnia, de Veterinária, todo mundo. Então, desejo um bom evento, aproveitem. É isso aí, Luciano. Manda ver, boa sorte. Certo, professor. Então vamos lá. Antes de a gente iniciar, só vou dar uma reforçada aqui para vocês, que além da intenção de poder estar mostrando a rotina, poder estar mostrando um pouquinho dos setores da UFRA para os estudantes, profissionais e afins que estiverem presentes, a gente também está com a campanha de doação para os dois animais do Instituto Bioma, tá? Então, quem puder dar essa força, puder fazer alguma contribuição. Aí está a conta da empresa MVAP Júnior, que é quem está responsável por essa parte financeira. E sempre nas palestras a gente vai estar passando esse cartaz. Assim também como nas publicações que fizemos nas redes sociais, tem também essa mesma conta, certo? Então vamos começar. Só colocar aqui meu slide. É, licença, Luciano, seu microfone ele está fechado. Acontece, gente, imprevisto. Vamos lá. Então, eu sou o Luciano. Vou apresentar de novo. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Tá, positivo. ok. Tá. Eu sou o Luciano Correia, acadêmico de medicina veterinária do sétimo período, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e atualmente sou estagiário do Ambulatório de Animais Selvagens. E eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a rotina de estágio no Ambulatório de Animais Selvagens, está apresentando um pouco ele. O Ambulatório de Animais Selvagens é um anexo que fica ao lado do Hospital Veterinário. Alguns já devem conhecer. Ele foi ativo em 2013, pela professora doutora Ana Silva Sardinha Ribeiro. e ele faz parte, é um dos setores que faz parte da residência da UFA. O ambulatório é composto pelo tutor, a nossa coordenadora, Ana Silva. Os residentes, atualmente temos 3 residentes. Os estagiários, que atualmente temos 2 estagiários. E treinandos, que atualmente não possuímos nenhum. Mais para frente vocês vão saber o motivo. Passamos, tá. Falando um pouquinho dos atendimentos. A gente atendemos lá pessoas físicas, com seus pets, e também órgãos parceiros, órgãos ambientais parceiros. A exemplo, temos o VPA, IBAMA, Parque Mangal das Garças, Museu Paraense Emílio Guelde, SEMAS e o Segundo Bicho. Prestamos assistência a esses órgãos parceiros. Da parte do atendimento e internamento do setor. Na imagem 1, a gente tem a parte de atendimento, o qual ali chega os animais, seja de pessoas físicas ou de órgãos ambientais, e dão entrada ao atendimento. Na imagem 2, nós temos a área do setor de internação, de internamento, o qual a gente só faz o internamento dos animais vindo dos órgãos ambientais, certo? E nesse local eles ficam guardados em baias ou em gaiolas. Aqui, continuando a parte do internamento, temos a parte, digamos assim, da área de lazer dos animais, onde eles saem são colocados para pegar um sol, pegar um pouco de banho de chuva, ou então se hidratar ou uma bacia com água, ou também com esguichos de água. Na imagem 2, a gente tem o solário, onde a gente destina aos animais que futuramente poderão ser soltos, ou seja, eles ficam nesse ambiente meio que isolados, não tendo tanto contato com as pessoas, a não ser na hora de fazer algum manejo deles ou na hora de alimentação. Da rotina dos estagiários, é imprescindível que todos tenham seus EPIs. Nesse caso, é obrigatório estar usando no setor o jaleco, pijama cirúrgico ou macacão, que é uma forma também da gente se proteger. Assim como sapato fechado ou galochas. E também, em alguns procedimentos ou parte de alguns manejos, tá usando luva, máscara e touca. Da rotina do setor também, é muito importante que o estagiário esteja em alerta, observando o que está acontecendo ali no setor. Ao chegar, ele tem que estar atento aos animais internados, ver ao chegar, ver se os animais estão bem, ver quais animais estão ali, ver se chegou ou não algum animal novo no setor. E assim também verificar as fichas desses animais, para ver se há alguma medicação para fazer naquele dia, naquele horário. Da parte de material também do atendimento, do serviço que a gente presta, tem que ver se está faltando algum material para fazer algum procedimento, para poder reabastecer o local. Verificar também a parte do estoque de alimentação dos animais, para ver se está necessitando comprar algo a mais para o estoque. E também estar atento às consultas, porque os residentes precisam bastante do nosso auxílio na hora dos atendimentos. Então, mais para frente, eu vou estar mostrando também as situações que os residentes vão estar precisando da gente. Então, tem que estar bastante atento a isso. Ser proativo. Continuando a parte da rotina aqui. A gente tem como eu já falei, o auxílio nos atendimentos, o auxílio no manejo interno dos animais que ali possivelmente podem estar internados, o auxílio nas medicações, como eu falei, está atento a essa parte de medicação, que às vezes tem animais internados que estão fazendo medicação em determinados horários. O auxílio no preparo da comida, tem programado a alimentação dos animais, de acordo com cada espécie, tem o seu horário, tem o tipo de alimentação, então tudo isso requer um preparo também. Assim como também o auxílio na limpeza. porque tem gaiolas, tem recinto, tem o próprio setor que muitas das vezes a gente que faz, que dá essa ajuda na limpeza. Aí isso tudo vai, depende, leva muito em conta um trabalho em equipe para poder dar fluxo no sistema, para poder ficar tudo organizado também. Da parte no auxílio dos atendimentos, aqui eu trouxe alguns exemplos, que a gente pode estar tanto ajudando na parte de cirurgia, dando auxílio aos veterinários, aos residentes, assim como também a gente pode estar ajudando na parte clínica de anamnese, do animal, tudo mais, e assim também como a gente vai estar acompanhando, aferindo os parâmetros dos animais. Certo. Continuando a parte do atendimento, como eu falei, os residentes precisam da nossa ajuda muitas das vezes. Então, o que já serve para as três áreas seria a parte da contenção também, o qual a gente vai estar ajudando na hora de um procedimento, na hora de uma medicação, está ajudando a fazer contenção, ou até mesmo na hora de algum exame. Aí eu trouxe alguns exemplos de alguns animais que passaram pelo setor, alguns tipos de contenções que estão sendo mostrados. Continuando na área do atendimento, a gente tem a parte burocrática também. Onde o animal chegar, seja particular ou de órgão ambiental, a gente tem que fazer a ficha de entrada desse animal, desde do setor. Assim como vai ter, nesse caso, a ficha de entrada, ela vai ter os dados do proprietário, se for particular, se for de órgão ambiental, tudo mais. E assim como a ficha de avaliação de cada espécie, que seria a ficha do animal de avaliação, do estado dele, a condição que ele se encontra. Também a ficha do protocolo nutricional, que essa já se emprega aos animais que estão internados no setor, assim como também as fichas de medicações. E também, no caso dos animais internados, quando eles já estão no estado bom de saúde, eles são destinados pelos órgãos ambientais, então eles são informados e também na hora da saída eles têm que ter a ficha de saída para ser preenchida com os dados da pessoa que está vindo buscar o animal. Aqui dois exemplos do manejo dos animais lá fora, como eu falei, os guichos de água neles para eles se hidratarem um tanto e ali o banho de sol eles se secando. Já na parte da alimentação, é muito importante a gente observar os tipos de alimentos que estão sendo fornecidos, se estão em boa qualidade, essas coisas, e também, né, lógico, ver cada alimento que é direcionado para cada espécie que se encontra ali internada. Assim como também é muito importante a gente estar fazendo a higienização desses alimentos de forma correta. Quando chega também os alimentos, a gente tem que ver o modo de armazenar de cada alimento, ver como vai ser guardado, lógico, onde vai ser higienizado, como eu falei, e tudo mais. Assim, a higienização das vasilhas. Cada animal tem a sua vasilha, são higienizadas devidamente com uma certa porcentagem de produtos específicos. Assim como diluídos, assim como também a forma, a gente tem que estar atento à forma de distribuição do alimento. Tem animal que a gente só coloca a comida, ele tem que, digamos assim, se virar para comer, e tem animal que a gente é obrigado a pegar o animal e meio que alimentar forçado. Aí varia do estado clínico do animal também, certo? Assim também, como o exemplo que fiquei na foto, é muito importante, como eu falei anteriormente, a utilização dos EPIs, tá? De touca, máscara e luva, dependendo do alimento que está sendo manuseado, para ser fornecido para o animal. Da parte da limpeza, como eu falei, muitas das vezes nós que ficamos responsáveis por essa parte. Então, temos que verificar os produtos de limpeza que estão à disposição, se está faltando algum, para a gente poder fazer uma limpeza boa. O preparo dos produtos. Do produto para higienizar recinto, banner, caixa de transporte, as gaiolas e até mesmo o local onde a gente fica, que é o local nosso de interação, onde aguardamos ou para ir participar de algum atendimento ou para fazer algum manejo dos animais. Então, muito importante também manter o local organizado quanto a isso. Aqui eu trouxe rapidamente só alguns dados do setor sobre os atendimentos, que no ano de 2017, nosso maior índice de atendimento foi aves, com 45%, seguido de mamíferos e répteis, com 16%. E notamos que em 2018 não diferenciou tanto, continuou aves, em seguida de mamíferos e répteis. Então foi uma boa quantidade de atendimentos. Já no ano de 2019, a gente já vê essa mudança, que passou a ser mamíferos as principais ocorrências no setor de atendimento, seguida de aves e répteis. Aqui só dando uns dados dos atendimentos, como vocês viram anteriormente, porcentagem, aqui já foi no caso, foram 702 atendimentos, sendo desses 702, 404 pacientes novos e 298 retornos que tivemos de pacientes. Exemplificando um pouco, dois animais que passaram pelo setor para atendimento, para internação, que os mamíferos, cachorro, comum e o coelho doméstico. Já exemplificando a parte das aves, temos coruja suindara, periquito australiano, e ali um exemplo de bentivi, que ocorre bastante também, é chegada de neonatos lá de pateriforme de dentro do campus. Aqui já na área de réptil temos uma jiboia e uma pitamboia também que passa. Também temos a parte da cirurgia, no qual tivemos 48 cirurgias no total, onde a maior parte foi de mamíferos, seguido de aves, e depois muitas dessas cirurgias de mamíferos foram bastante de roedores e lagomorfos. Talvez também pode-se comentar que a maioria foram por erro de manejo e os animais tiveram que fazer desgaste dentário devido não estar sendo realizado o manejo correto desse animal e ele está com hipercrescimento dentário. Aqui alguns exemplos disso, só mesmo para exemplificar, não vou falar sobre o caso. Então, o manejo incorreto, muitas das vezes, faz com que aconteça esse hipercrescimento dentário. Aqui, já chegando na parte da reabilitação, quando é feita a avaliação, né, pelos veterinários, a gente faz a avaliação do animal. Dentro dessa avaliação, verifica-se se o animal tem chances de reintrodução ou não, aonde isso é feito a separação desse animal, porque no caso não é que ele vai ser tratar os animais que têm chance de reintrodução vão ser tratados diferente dos demais, não. Porque os animais que têm a chance de ser reintroduzidos, a gente tenta manter o menor contato possível com esses animais. Seja fazendo manejo de limpeza ou de alimentação, possam se acostumar com a gente, não possam imprintar com a nossa presença. Então, tudo isso a gente avalia para fazer a reabilitação, onde posteriormente todos os animais podem receber enriquecimento ambiental, seja ele enriquecimento social, ocupacional, nutricional, físico, sensorial. E também, dependendo do animal, os rapinantes recebem o treinamento de falcoaria. Para quê? Para eles exercitarem a musculatura na hora do voo, para poder voar também. Aqui trago alguns exemplos do que eu falei. Nesse caso, a gente possui um fantoche, onde era feita a alimentação desses animais fantoche, para ele não ver quem está alimentando, não se acostumar nem nada. Eu sei que é bonito e tudo mais, é fofinho, mas o ideal é fazer isso. Ali já está numa parte onde eles estão empolerados, tem dois animais, já está na parte de reabilitação deles, onde os dois se acostumaram juntos e treinavam o voo lá. Posteriormente foram soltos com sucesso, foi feita a soltura deles com sucesso. Aqui na parte de enriquecimento ambiental, como eu falei, tem o exemplo de um gambá conhecido na nossa região como mucura, e de psitacídeos, ali um papagaio do mangue e ali um periquito de asa branca, o qual é feito, como eu falei, realmente toda a parte de enriquecimento, seja ele social, nutricional, físico e físico e ocupacional. Aqui já na parte da focoaria, onde a gente realiza todo um treinamento, que é todo programado, onde vai desde o amansamento da ave a se acostumar com apenas exclusivamente com a pessoa que está treinando, para poder dar certo o treinamento, e posteriormente preparar ela para fazer voo. Das atividades que possuímos, temos as visitas técnicas, a exemplo, a primeira foto foi no batalhão, no segundo bicho, onde foram feitos o manejo das serpentes. Visita técnica no museu, onde foi no Museu Emílio Gueye, onde foi apresentada a área do setor e tudo mais. E também participamos da cirurgia, como foi anteriormente, acompanhando ou auxiliando os residentes em algum procedimento. Também das atividades, possuímos os seminários internos, que fazemos ciclos, assim como a parte de necrópsia também, dos animais. Também, como eu falei, na área de internamento, tem a parte de interação, onde a gente pode estar estudando, fazendo outra coisa, debatendo algum caso. E também tem a parte também de ajudar, né? O colega que está entrando no treinamento a fazer atividades que é essencial para a gente. A exemplo aí é o focoaria. Das atividades também temos a parte da coleta de dados de todos os animais que são internados, assim como também confecção de materiais, seja para a falcoaria, como também a parte de dar para contenção química. Das atividades também, os residentes sempre fazem, quando iniciam um treinamento, uma mini aula para a gente, falando um pouquinho da biologia de algumas espécies e retratando como poderíamos conter esses animais. E também, ano passado, tivemos o primeiro curso ministrado, organizado pela equipe do ambulatório. Talvez seja de suma importância, não só para vocês, também para o setor, onde a gente relata casos que ocorreram lá no setor e podemos estar enriquecendo o nosso currículo. Também falando um pouquinho mais da parte de educação ambiental, a gente participa, ou seja, de feira vocacional, da parte da veterinária, ou seja, em eventos dentro da UFRA. A exemplo, primeira foto, um exemplo de um evento que ocorreu no Hospital Veterinário. A do meio foi na São Pet do ano passado, qual as treinandas falaram um pouquinho sobre manejo dos animais, biologia de alguns. E ali na última também foi falando um pouquinho da biologia de alguns educacional. E no ambulatório, atualmente ele está fechado, não sei se alguém já andou por ali, ele se encontra fechado para reforma. Futuramente ele vai estar virando centro de triagem de reabilitação de animais selvagens, o CETRAS, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Atualmente, os médicos veterinários residentes estão fazendo rodízio no setor, nos setores do OVET, auxiliando, prestando assistência, como eu falei, temos os órgãos parceiros, então estão prestando assistência a esses órgãos. E também, devido a esse momento, né, de pandemia, estão fazendo trabalhos remotos, assim como também os estagiários, certo? Então foi isso, galera. Eu agradeço a todos a atenção. Espero que possa ter tirado algumas dúvidas na apresentação. Se tiverem perguntas, vão estar falando aí no chat, tá? E muito obrigado. E é isso. Obrigada, Lucian. Lucian, oi. Eu tenho aqui um registro de perguntas, sim, para você. Pode mandar, professor. Então, tem uma pergunta aqui da professora Paula Campos, do curso de Biologia da UFRA Belém, perguntando se os animais apreendidos e resgatados são tratados aí e como é a parceria com o órgão ambiental, como IBAMA e SESMAS, por exemplo. Tá. Olha, essa parte do tratamento depende do órgão, porque tipo, não, nem sempre vem pro setor, né? Pode ser que eles possam pegar um atendimento lá no museu ou no bosque. Mas os animais, a maior parte que vem é do BPA. Então, eles chegam lá, é avaliada a condição do animal. Se o animal estiver sadio, que às vezes o animal é encontrado caído, meio um pouco atordoado, aí logo em seguida ele já está bonzinho, né? Então é feita toda essa avaliação do animal. E se o animal estiver tudo ok, já é destinado imediatamente para o órgão ambiental para ele já realizar a soltura. Caso seja necessária a internação, o animal fica lá, faz todo o tratamento, toda a reabilitação, ao final, e posteriormente é solicitado que o órgão ambiental faça a soltura, venha buscar o animal para fazer a soltura, ou destinar para algum local que receba esse animal, porque às vezes o animal não tem condição de ser reintroduzido na natureza, mas isso não quer dizer que ele não vai ser mantido em outro local, como esses santuários. A outra foi, sim, da parceria. É. A parceria feita junto com a universidade, do setor com a universidade. E aí... Setor de contratos e convênios, né? Isso. Aí isso tudo é repassado para o hospital veterinário, como eu falei, o ambulatório é o anexo do hospital veterinário, onde lá tudo é coordenado junto com a diretora do hospital e mais a coordenadora do ambulatório. Então, elas que ficam por trás dessa parte burocrática de parceria. Posso ajudar a completar a questão aí? As duas, só para mediar, tá. A professora Silvia fala, porque a professora Silvia é a responsável, né, orientadora do Lucian. Sim. E tem mais duas perguntas e a gente encerra para a gente começar outra palestra, tudo bem? Legal. Ok. Tá, pronto. Depois eu te passo as perguntas, Lucian. Professora Silvia, com a palavra. É rapidinho, só para esclarecer a respeito desses convênios. No momento, a UFRA vai iniciar um termo de cooperação com a SEMAS, né, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, voltado exclusivamente para a questão do CETRAS, porque quando a gente inaugurar, que a gente vai reativar todas as ações, a gente vai com certeza receber um volume grande de animais encaminhados pelo setor, porque eles não querem mais que os animais fiquem parados no batalhão de polícia ambiental, que é de responsabilidade também do Estado. Então, a gente está fazendo um termo de cooperação exclusivo com a tema de atendimento desses animais, para eles também assumirem parte do custo de manutenção desses animais na UFRA, porque quando eles ficam internados, a universidade e a gente, eu falo por mim e colaboradores, assumimos todo o custo de manutenção deles. Né? Claro, a parte de medicamento e exames com o hospital, mas a parte de alimentação fica com a gente. Então, é dessa forma que está assim. E dos órgãos ambientais, desde o corte do orçamento pelo governo federal, diminuiu o número de atendimento, de internamentos por parte da UFRA e de apoio aos zoológicos, no sentido de gratuidade para tudo. A gente está fazendo uma maior triagem. Então, é só para deixar claro isso, tá bom? Certo. Obrigada. Certo, professora. Obrigada. Ô, Lucian, tem uma pergunta da Vitória, do curso de zootecnia. Ela ficou bastante interessada pelo setor e ela gostaria de saber a partir de qual semestre os alunos podem se candidatar a fazer um treinamento e a um estágio. E já vou emendar a pergunta do Diego Souza, se o setor oferece oportunidade de Bolsa PIBIC. Tá, vamos lá. Anteriormente, assim, varia de edital... Varia de edital em edital. Então, anteriormente, sim, aceitaria desde o primeiro semestre nos editais do ambulatório. Aí tem toda uma entrevista, tudo mais, onde o estudante é qualificado ou não para fazer parte da equipe, certo? Só que agora, como eu falei, o setor está fechado, futuramente vai virar CETRAS. Então, vai ter uma nova reformulação por trás disso, tudo sobre os editais de treinamento e tudo mais. Então, é aguardar para ver como vai ficar agora, tá? A do Diego... E bolsa? Da bolsa, sim, já tivemos bolsa PIBIC no setor. Atualmente, como eu falei, tem dois bolsistas, dois estagiários, dois são bolsistas, PIBEX. Aí, atualmente, não temos o PIBIC, mas anos anteriores já tivemos Bolsa PIBIC, sim. Certo? Certo, Luciano, obrigada. Tá, pessoal, a gente vai chamar o próximo palestrante. Luciano, parabéns, Selvagens. E vamos lá, dar prosseguimento aqui à nossa próxima palestra. Vamos ver se. Eu agradeço já a todos está pela após. Atenção. Parabéns, Luciano. Meu slide, tá? Tchau, tchau. Dá galera. Certo. Valeu, Diego. Tchau. Bom, pessoal, a próxima palestra... Obrigada, Lilian, para não esquecerem de desligar os microfones, né? Que atrapalha aqui um pouquinho. Então, pessoal, a próxima palestra é sobre a vivência em uma empresa júnior de medicina veterinária preventiva. Então, a gente tem outras empresas júniores na UFRA, né? E é uma oportunidade de vocês verem mais ou menos como que funciona no olhar do discente, né? Como que funciona essa rotina numa empresa júnior. Então, quem vai falar com vocês vai ser a Wellen também, importante organizadora aqui do nosso evento. Wellen, não sei se você já está a postas aí. Oi, só organizar o slide e já posso começar. Vocês conseguem ver a tela? Tá carregando, tá aparecendo já o teu slide. Tá. Aumentar a tela mesmo. Tá aumentando já. Aumentou a tela? Aqui ainda não. Acho que não vai aumentar, então. Vocês conseguem ver assim? Lá embaixo não tem opção, não, Alan? Não. Tenta apertar F5 para ver se pega. Não, não tem. Vai ali em exibir, ver se aparece. Não. Apresentação de slide lá em cima. Agora que eu vi. Sim. Não está aparecendo. Eu não sei, então. Não, mas dá para ver bem assim, pelo menos. Mesmo. Eu Tá, gente. Vou começar. Como a professora Débora já falou, meu nome é Wellen. Eu sou acadêmica de medicina veterinária. Estou no sétimo semestre. Vou falar um pouco sobre a vivência em uma empresa de medicina veterinária preventiva júnior. Eu entrei na MVEP em 2019, eu entrei como membro trainee, fui efetivada, já passei por diretora e hoje em dia eu sou a presidente da MVEP. Bom, para começar falando um pouco sobre o que é uma empresa júnior. A empresa júnior é uma instituição financeira sem fim lucrativo que tem como propósito promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus membros. No caso da MVEP Júnior, a gente quer desenvolver no âmbito do empreendedorismo ligado à saúde e à produção animal. A MVEP foi fundada em 5 de setembro de 2016 e é a primeira empresa júnior de medicina veterinária da Amazônia Oriental. E ela teve, no início, o intuito de ajudar nas demandas do laboratório de biologia molecular e do posto de vacinação, que antes não tinham condições de funcionar da melhor forma. Eles tinham os materiais e equipamento para fazer os exames, mas não tinham os kits e reagentes para a realização dos mesmos. Então, com isso, o nosso tutor, o professor Alexandre Kasseb, juntamente com uma aluna de veterinária na época, que hoje em dia é uma das parceiras de uma marca com quem nós trabalhamos, tomaram a iniciativa de fundar a MVAP Júnior, de uma forma que ambas as partes fossem se beneficiar com a melhoria do setor de prevenção para realizar os serviços e com a oportunidade dos alunos e dos membros poderem aprender mais através de pesquisa e projetos de extensão. Atualmente, a gente atua também no laboratório de microbiologia e no setor de reprodução animal. Só falando um pouco sobre a empresa Júnior também, esse movimento começou na França em 1967 e veio para o Brasil em 1987 e desde 2010 ela já impactou mais de 70 milhões na economia brasileira. E esses 70 milhões são revestidos na educação de empreender estudantes nas universidades. Como já falei da MVAP, a nossa missão, como toda empresa júnior, tem uma missão, uma visão e os valores. A missão da MVAP é ampliar o espírito empreendedor da classe médica veterinária, capacitando colaboradores e associados a oferecerem serviços de diagnóstico e preventivos de qualidade acessíveis à população. A MVAP ela presta muitos serviços ligados com a população de baixa renda. Nós temos eventos, programas onde a gente consegue atuar em todas as classes da população. A nossa visão é impactar positivamente na saúde única, integrando a universidade com a comunidade, através de projetos que a gente faz. Um exemplo é a PrevPet, que realizamos uma vez por ano, onde a gente atende cerca de 150 animais, às vezes mais, às vezes mais, sempre oferecendo um serviço bom, um valor não alto. E nossos valores, da empresa de veterinário, no tal, a energia, isso, a transparência e ética, o amor para os animais, responsabilidade. Decisões cruciais para a empresa democrática total e encaixar de conselho que são os professores e tutores. Os nossos serviços é a vacinação, onde nós, alunos, não podemos realizar a vacinação, somente as residentes, mas nós cuidamos a parte administrativa e financeira do laboratório do posto de saúde. Hoje, a gente está tendo 10 para cães, a tríplice para gatos e é feita a orientação sobre quais doenças as vacinas. Também vai acontecer o protocolo por ser seguido. Também realizamos a vermifugação e no consultório de doenças infecciosas de cães e gatos, que fica localizado no Novet, é o primeiro contato de alguma doença bacteriana, fúngica ou viral. A quantidade de exames necessários, laboratório de biologia, microbiologia, ou a notório em caso de doenças que a gente pode fazer rápido. Os laboratórios que a gente está trabalhando é a cultura fúngica, a cultura, o antibiograma, o exame direto, a PCR e a RT-PCR. Isso é para trabalhar diretamente com o auxílio de um residente ou de algum médico veterinário, porque a gente aprende isso durante as disciplinas, a gente aprende a fazer esses trabalhos. Então, algum estagiário pode participar dessa vivência no laboratório, junto com, até para aprender a vender depois, porque a gente faz também esses serviços para outras clínicas. Também estamos trabalhando com o serviço reprodutivo, que é junto com o setor de reprodução animal. A gente faz diagnóstico de propriedade, andrologia e ginecologia de cães e gatos e de animais de produção, a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo, e o diagnóstico gestacional. Falando um pouco agora sobre o organograma de funcionamento e entrar um pouco na vivência de cada professores e tutores que trabalham com a MVEP, também os residentes, junto com a presidência. A gente está, digamos, na parte mais onde tem a maior tomada de decisão. Abaixo disso tem a diretoria de recursos humanos, a diretoria de administrativo financeiro, a diretoria de projetos e a diretoria de marketing. Cada um dentro dessas diretorias tem o seu núcleo, que é onde tem os membros efetivos, onde tem cada um diretor também, e cada setor desse tem uma experiência diferente dentro da empresa. Cada um é responsável por uma tarefa. Então, vou começar falando sobre a presidência. A função da diretoria é cumprir as normas de atuação da MVEP Júnior, seguindo o estatuto e o regimento interno, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, assembleia geral e assembleia extraordinária. São reuniões onde a gente tem a tomada de decisão de várias coisas, tanto de decisão de projetos que a gente tem que aceitar, de eventos que contrataram a gente, tudo tem que ser convocado e presidido pela presidente. Estabelecer parcerias e projetos estratégicos, parcerias e essas que a gente tem tanto com outros setores da UFRA ou do ISPA, com ligas ou outros estágios, e também com parceiros externos, de marcas onde vende produtos, da área da veterinária. Também liderar o processo de elaboração e cumprimento do processo estratégico. Cada setor tem um processo estratégico de funcionamento, então tem um processo estratégico de projeto, e a gente tem que elaborar e segui-lo, para não ter um problema futuro onde a gente tem que resolver. A gente também zela pelo bom relacionamento e ambiente amistoso no trabalho. Isso é uma coisa que a gente tenta sempre engajar os membros, tanto os novos quanto os antigos, para todos saberem de tudo o que está acontecendo na empresa, mesmo não sendo da diretoria deles, todos devem saber o que ocorre na empresa no geral. E representar a MVEP Júnior passiva, ativa, jurídica e extrajuridicamente. Bom, falando agora da diretoria de recursos humanos, o diretor atualmente é o Caleu Reis, ele também é acadêmico de veterinária. E a diretoria de recursos humanos, ela tem como função orientar o desenvolvimento dos trabalhos da MVEP Júnior em atenção à demanda empresarial, governamental e do terceiro setor. No movimento Empresa Júnior, a gente tem que criar projetos que estão vinculados com um artigo da ONU. Então, a gente tem que ter algum projeto ambiental ou que vai impactar no ambiente. Então, é função da diretoria de RH gerar esses projetos, e também ele tem a função de orientar todas as outras diretorias. Então, ele pode buscar capacitação para os membros através de curso, congresso, palestras. Também tem a função de aplicar advertência quando as tarefas não são cumpridas da maneira correta. Isso é uma coisa que a gente trabalha para, tanto não para penalizar, mas para mostrar que a gente é uma coisa séria, uma empresa séria. A gente trabalha com metas e com prazos, então a gente tenta sempre cumprir aquela meta, aquele prazo, para depois não ter um problema no futuro. Até para treinar os membros para quando se forem formados e forem trabalhar em alguma empresa ou com algum chefe do tipo. Também analisa o rendimento e desempenho de cada diretoria e de cada membro. Então, ele está sempre em cima, analisando. A gente trabalha com ferramentas que analisam a atividade que o membro está fazendo. A gente está sempre analisando. Cada diretor analisa e também o diretor de RH vai analisar no geral. A diretoria de projetos, hoje é o Matheus Farias, que é o diretor. Ele é veterinária também. A diretoria de projetos tem como função receber pedido de prestação de serviço a terceiros. Então, é ele que vai estar direto ligado na questão de projeto, qualquer projeto, sendo de evento ou de um projeto de extensão, ele que vai estar à frente. Ele vai ter que mediar o contato da empresa com os interessados em fazer algum projeto com a gente. Então, ele que vai atrás, vai buscar o contratante para poder ter o contato com a empresa. Ele também tem que realizar um pré-diagnóstico do contratante, saber quais as necessidades que ele tem, porque às vezes ele pode, o contratante vem pedindo para a gente que ele quer aquilo, mas a gente tem que analisar se ele realmente precisa daquilo, se essa é a necessidade dele. A gente pode dar aquilo e dar uma coisa a mais. Ele também tem que acompanhar diretamente a execução do projeto e zelar pela qualidade do projeto e para realizar um feedback após o trabalho estar completo. Na diretoria de administrativo financeiro, hoje em dia, o Carlos Santana é o diretor e tem como o seu núcleo o Rogério, Rodrigues. Eles têm, é uma diretoria que junta duas funções em uma. Então, eles têm como, o serviço da diretoria é organizar e administrar os arquivos da MVEP. Então, são documentos e a questão do financeiro da empresa. Nós somos uma empresa sem recurso para a gente, mas a gente administra para outros setores. Então, é função dessa diretoria administrar tanto a entrada quanto a saída de cada setor, de cada contratante. Eles também vão secretariar as reuniões deliberativas da MVEP, em caso de votação. Toda a diretoria, toda a presidência é feita através de votação e é função da diretoria de administrativo financeiro ficar secretariando essas votações. Organizar os balanços anuais e periódicos. E também formular e executar junto com a diretoria de marketing planos para elaboração dentro da empresa. Desde camisa que a gente manda fazer, que tem que ser feito em conjunto, até coisas mais futuras sobre eventos e para fazer arte e tudo mais. No marketing, hoje a diretora é a Tamires Quadros e o seu núcleo é a Michelle Lobato. Eles têm como a tarefa criar e desenvolver o conteúdo visual e aparente da empresa, desde a logo até o nosso mascote, tudo é feito pelo marketing, todos os padrões de slide de apresentação, de arte para eventos que a MVEP faz, é tudo feito pelo marketing. Ela também organiza eventos que concorram para a realização dos objetivos da MVEP. Um exemplo é a PrevPET, também o PNCBT, que a gente realiza junto com o professor Kasseb. Realiza estudos que contribuam para a viabilização das práticas de marketing, através de cursos, de ferramentas online. Gerencia as ferramentas online e mídia social. Toda a nossa mídia é gerenciada pela diretoria de marketing. Nenhum outro membro tem acesso a essas mídias. E também efetuar o design de propagandas, papéis timbrados e documentos que a gente trabalha. Bom, essas são as mídias da MVEP Júnior. Tanto o Facebook, o Instagram, o site e o nosso e-mail para contato. Nós estaremos abrindo um processo seletivo em breve, nós estamos hoje com 7 membros somente, mas já estamos trabalhando um processo seletivo, estamos passando por algumas mudanças na empresa, e quem tiver interesse pode enviar uma mensagem para a gente pelas redes sociais. E reforçando um pouco o que o Luciano falou sobre as doações, a conta está aberta, estamos recebendo doação, quem tiver como fazer uma transferência pode entrar em contato com o MVEP, que nós mandamos um link de pagamento, o cartão ou boleto. E é isso. Certo. Obrigado, Ellen. Excelente apresentação. Parabéns, Ellen. Obrigada. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí no chat. Acredito que ninguém... Todo mundo tem entendido a apresentação. Então, mais uma vez, a gente agradece. Também vocês podem também mandar um e-mail, acessar as redes sociais. Sim, sim. Até direct pelo Instagram, a gente responde, gente. Então, mais uma vez, a gente agradece, Ellen, pela excelente apresentação. Também agradeço a empresa Júnior, que está nos apoiando também nesse evento. E vamos à próxima. Agradeço o convite e boa apresentação a todos. Obrigado. Isso, vamos para a próxima apresentação. James, se tiver aí, pode colocar já seu slide. Olá. Boa tarde, Janis. Seja bem-vinda. Boa tarde. Consegue me ouvir? Sim. Deixa eu só aqui encontrar minha apresentação. Cadê? Eu acho que eu tive um probleminha. Já conseguem ver? Carregando a apresentação. Está carregando? Isso. Tá ok? Carregou a imagem? Apresentação? Sim, tá aparecendo já. Já? Já pode ir. Boa sorte. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu me chamo Jane, Jane Mendonça, sou aluna do 10º semestre do curso de Zootecnia da UFRA Belém e sou membro do GERAP, que é o Grupo de Estudos em Reprodução de Animais de Produção. Bem, o objetivo do nosso grupo é levantar temas para discussão, né, sobre a reprodução em animais de produção, focando nas diferentes espécies, né, dentre eles bovino, bubalino, caprinos, ovinos e suínos, por exemplo. Nossa finalidade é contribuir com a formação e o aprimoramento profissional de ações de ensino, pesquisa e extensão, promovendo atividades voltadas para a formação técnica e científica, ética dentro da sociedade. Bem, o que é o GERAP? O GERAP, nós trabalhamos, né, com três, como se fosse três tripartites, né? Nós trabalhamos tanto dentro da área do ensino, da pesquisa e da extensão. Só um minutinho. Bem, o grupo, para quem não conhece, né, como eu repetindo novamente, é um grupo com projetos de pesquisa, ensino e extensão, voltado para o conhecimento técnico e científico e a capacitação na área de reprodução animal da Amazônia, especificamente no estado do Pará. Bem, nós trabalhamos com avaliações de índices zootécnicos, né, que vão determinar a eficiência no sistema de produção animal dentro e fora do âmbito universitário. Nós temos também projetos de pesquisa que são desenvolvidos em parceria com outras instituições de ensino superior e também com a iniciativa privada, incentivando, assim, produções bibliográficas. Dentro do grupo, não esquecendo, né, o grupo ele está inserido dentro do setor de reprodução animal da UFRA. E E dessa forma, nós estudamos e né, incentivamos os outros, os membros do grupo, através de seminários, de treinamentos práticos que são desenvolvidos internamente, pois dentro do setor de reprodução animal, nós temos que nós temos um rebanho bovino da Sassindi, onde é possível realizar alguns treinamentos práticos de estudados na sala de aula. Também desenvolvemos palestras e cursos, né? Esses cursos são tanto com a bovinocultura, com a bubalinocultura. Também já realizamos cursos em parceria com o setor de suinocultura. Temos parcerias também com o professor Rasch, da UFPA, onde são realizados também cursos como de inseminação, diagnóstico de gestação, de prenhez. E o grupo também desenvolve treinamentos práticos. Esses treinamentos são feitos com peças de matadouro, onde são estudados tanto a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor, assim como o estudo do ciclo estral. Também são realizados os exames ginecológicos nos animais que compõem o nosso rebanho no setor. E cada animal ele tem uma ficha, onde mensalmente são acompanhados tanto os exames ginecológicos como os exames clínicos. Também são realizadas as vacinações obrigatórias e o manejo com os neonatos. Além, claro, não podendo ressaltar aqui, o estudo e a prática das biotecnologias, onde são aplicados diferentes protocolos para que os alunos tenham mais essa parte prática mesmo, do que é visto em sala de aula. Em pesquisa, eu queria ressaltar aqui os trabalhos que são realizados também com empresas privadas, como no caso aqui na primeira fotografia, um projeto de produção in vitro, que foi realizada com parceria com a empresa Bubraz, onde foi produzido o primeiro bezerro in vitro no Pará. Né? Dessa forma também são aplicados as biotecnologias da reprodução, analisados a eficiência reprodutiva de rebanhos, assim como a fisiopatologia da reprodução. Nós, dentro do setor, nós temos os laboratórios, onde são feitos também o estudo né, na produção in vitro, em parceria também com laboratórios na UFPA, e o foco é na produção in vitro de embriões bubalinos. Pois sabemos que, atualmente, há um gargalo muito grande na produção de embriões, sendo uma área já solidificada na bovinocultura. Então, nós temos como desejo essa produção da bolo seja, então, focos do nosso grupo de estudo. Nós temos também alguns projetos em andamento. Um deles é o projeto PIVN, que ocorre atualmente na Ilha do Marajó, que é encabeçada pela médica veterinária hoje, aluna do mestrado, Annelise Sarges Ramos, com a parceria do mestre estatístico Mar, o médico veterinário João Ricardo, que entra como voluntário, e a aluna de PIBEX da graduação, Carolina Rodrigues. Né, este projeto interferir diretamente na bubalinocultura, intensificando assim o melhoramento genético e o aumento, né, e a melhoria dos genes, aumentando assim a lucratividade. Outro projeto em andamento é o FIV, é o FIVSIND. O que é esse projeto? Atualmente, na UFRA de Belém, nós temos um rebanho da raça SIND, onde os animais já foram registrados como PO, que são animais de projeto objetivo, disseminar essa genética em outras regiões do Brasil, tendo em vista que ela é bastante, ela é bastante popular, posso dizer, na região Nordeste. Por que a raça Cindy? Ela é um animal que ele vem se mostrando bastante adaptado, né, à nossa região. Ela é um animal de fácil manejo, principalmente para a produção de carne. Então, serão feitos através da produção de embriões, onde essa produção terá como foco a obtenção de capital para incentivar o próprio projeto, né? Ele será realizado pelos treinandos do GERAP, do SRA, em parceria com o LabFI. Até início, se der certo, se a pandemia permitir, começo de 2020. O coordenador, Haroldo Ribeiro, e o professor Otávio Orrach. Bem, na nossa infraestrutura, nós temos o Laboratório de Biotecnologia Animal, que está localizado na ETEPA, em Salvaterra. Esse é o projeto que eu havia falado anteriormente, né, o projeto de PIV na Ilha do Marajó. Aqui na fotografia, né, essa foto à direita é o fluxo, que foi apelidado carinhosamente como fluxo de Pekin, né, adaptado a essa fotografia do meio, que é a estufa que eu havia falado anteriormente. E a nossa estudante de mestrado, a Annelise Ramos, que está responsável na verificação de clivagem dos ossos. Jane, eu só te interrompi por causa do tempo, tá? Sim, já. A gente está bastante adiantado, tá bom? Ok. Bem, rapidinho, então. Nós também desenvolvemos trabalhos de extensão, né, com a participação em feiras, em congressos e também com parcerias com fazendas e outros laboratórios. Além de viagens, né, que nossos alunos fazem em parceria com médicos veterinários. Nós temos também atividades, como aqui nas fotografias feitas na Ilha do Marajó. E também realizamos palestras, né? Uma delas, por exemplo, foi essa palestra que o professor Sebastião ministrou sobre o uso de biotecnologia na reprodução animal no estado do Pará. Já realizamos também a palestra como engenheiro de sistemas de produção de Alan David, né? Sobre manejo e comportamento animal na produção leiteira. Também realizamos cursos, né, como este, como o primeiro curso de andrologia e biopreservação de sêmen. Todos os nossos cursos são teórico-práticos, tá? Nós realizamos também um curso em parceria com o setor de suinocultura, com coleta de sêmen e inseminação artificial em suínos. O curso de produção in vitro de embriões. Cursos de ultrassonografia e nossos futuros projetos, né? O ciclo de palestras, cursos, visitações, outras palestras, parcerias com laboratórios e projetos de extensão na Ilha do Marajó e no Maranhão. Né? Algumas mais fotografias do nosso projeto na Ilha do Marajó. E nossos coordenadores, né? O professor Haroldo, que é graduado pela UFRA, tem mestrado, que também foi o mestrado realizado na Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ele atualmente atua como profissional UFA, né, tanto para o curso de medicina veterinária, e a professora orientadora de mestrado e doutorado. Além dele, nós temos o professor Sebastião, formado pela Universidade Estadual do Maranhão, né, e atualmente ele é o professor adjunto 2 na Universidade Federal Rural da Amazônia, e também nosso orientador e tutor no programa de residência em medicina veterinária. Aqui os nossos residentes, né, rapidinho, Vitor Miléo, que é o nosso R do Egresso, Anelise, Rafael Conde, Neide Sampaio e a Cláudia Carvalho. Agora nós temos a médica veterinária Renata, como R1, a Letícia Raiol, a médica veterinária Rafaela Pedreira, e os nossos bolsistas, da Carolina e o Luiz de Amaral, e a nossa diretoria, que tem como presidente a Carla Kaminski, a vice-presidente Camila Vieira, secretária Carolina Rodrigues, nosso diretor de ensino e pesquisa, Luiz de Amaral, eu, como Jane Mendonça, como diretora de comunicação, o Paulo Cruz como diretor de extensão, Danilo Cobre como diretor financeiro, e nossos membros efetivos. Atualmente temos 17 membros efetivos, 2 coordenadores e 4 residentes. Um pouquinho, vamos falar dos nossos membros. Esse é o nosso rebanho. Né, nossas matrizes produtoras, o Ferdinando, que é o nosso touro reprodutor, a nossa estrutura, nossos bezerros estão amados, a Estrela, a Nequim e o Flash. E é isso, gente. Muito obrigada. Gente, eu não vou poder abrir para perguntas, tá? Está bem adiantado o tempo, mas no finalzinho, se a gente conseguir um tempo antes da palestra da professora Marilene, a gente pode abrir perguntas, tá bom? É, obrigada, Jane. Eu vou passar agora aqui a palestra para o outro palestrante. Não sei se já está... O Jefferson. Já está posto aí, Jefferson? Você já pode projetar seu slide já, por favor. Jane, não esquece de desligar seu microfone, tá ligadinho. Sim. Pode deixar, então. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Oi, boa tarde, boa tarde. Tá dando para ouvir? Sim, boa tarde, Jefferson. Obrigada. Sucesso na apresentação. Alô, alô, alô, gente. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Oi, tá, eu tinha acabado de ouvir. É, eu vou ligar a minha tela apresentada, né, que eu vou apresentar pelo celular, e eu não vou mais poder ver o chat, então, se houver algum problema com o áudio, então, por favor, me avisem. É, pelo áudio, meu. Porque eu não vou poder estar vendo as coisas. Vai apresentar tela, iniciar a apresentação. Ok, estão vendo até agora, no caso do celular, né? Aqui. Peraí que deixa só ajeitar aqui. Ele não está ficando da maneira que tem que ficar na tela. Pronto, está todo mundo vendo? Alô, alô? Sim, Jefferson. Tá, vamos lá. É só para ter certeza. É, gente, boa tarde. Meu nome é Jefferson, eu faço parte do Biotério Canil Gatil, campus Belém. Eu sou aluno de zootecnia, terceiro semestre, e eu estou aqui para apresentar o trabalho da equipe do bem-estar animal no Biotério Canil e Gatil da UFRA. Antes de adentrarmos ao biotério em si, só dando um conceito básico sobre bem-estar animal, que é um trabalho para promover a melhor das condições, tanto física quanto mental, para o animal se sentir em harmonia com o ambiente que rodeia, que no caso é o biotério e posteriormente a adoção. Todos os animais que estão lá dentro do biotério estão visando pedir uma adoção. E esse conceito, ele se baseia em algo chamado welfare quality, traduzindo qualidade e bem-estar, que é basicamente um protocolo que define o bem-estar em quatro princípios fundamentais que são esses apresentados no gráfico. Inclusive, as três áreas de trabalho do biotério, elas são baseadas nesses princípios. Por exemplo, o bom alojamento na esfera de cima, se dá por conta da própria estrutura em si do local, né? A boa alimentação, à direita, se dá pela nutrição animal, responsabilidade pela professora Cristina Mano. A boa saúde, responsabilidade pela doutora Márcia Figueiredo, na área da clínica veterinária. E a expressão comportamental adequada, responsabilidade da professora Fernanda Martins, na área de bem-estar animal. O enfoque dessa apresentação, ela vai ser um pouco mais na questão comportamental do animal, ok? Mas tendo em vista que os três setores trabalham conjuntamente lá dentro do biotério, porque todos eles são bem-estar animal em si. Bom, só que vale salientar que há uma série de medidas a serem feitas antes de um animal poder adentrar ao biotério, né? Nós temos que fazer um levantamento quanto à quantidade das barras disponíveis, quantidade da ração ofertada, o animal na segunda volta, ele passa por avaliação clínica, porque muitos são animais errantes da e muitos acabam ficando doentes e feridos, né? Quando ele passa por conceito, ele passa pela autorização e pode adentrar um animal novo no biotério, ele passa por um período de quarentena para devidos cuidados médicos, de pelo menos uma semana. E nesse período de quarentena, a gente também aproveita para observar um pouco... Oi, desculpa. Só rapidinho, só se tu puder dar uma ajeitada no teu áudio aí, que tá bem ruim aqui, tá falhando. Eu não sei se o microfone é... Deixa eu ver aqui. É um fone, tá balançando, algo do tipo. Por favor. Alô, melhorou? Alô? Sim, estamos te ouvindo. Bom, tá, continuando. Se ele estiver balançando, também, tenta deixar ele parado. Tá. E também a gente acaba observando sobre o comportamento do animal nesse período, né? Se ele aceita uma aproximação ou não, se ele é um pouco mais desconfiado com a relação entre humano e animal, e por aí vai. Bom, e para nos auxiliar nesse processo comportamental do animal, nós utilizamos o que chamamos de enriquecimento ambiental, que são acessórios ou atividades que vão nos auxiliar tanto na interação quanto na socialização desses animais. Abaixo tem alguns tipos de enriquecimento ambiental que a gente vai explicar um pouco melhor sobre eles a seguir, que são o físico, o cognitivo, o sensorial e o social. E reforçando que essas atividades acontecem em dois turnos diários. No período da manhã, que são das 8 a meio-dia, e também no período da tarde, que são das 14 às 18 horas. Bom, esse aqui é um tipo de enriquecimento ambiental físico, que é basicamente a relação de animais com objetos externos. Eu chamo um pouco a atenção para a segunda foto, porque alguns desses materiais para a criação, eles são produzidos por nós mesmos da equipe do biotério, né? A gente acaba buscando algumas ideias e tentando adaptar para os animais que se encontram no biotério. Aqui é um pouco do enriquecimento ambiental cognitivo. Na foto à esquerda é um trecho de uma pista de corrida para os cães. Na área de socialização externa, trabalha muito sobre o raciocínio deles. E na foto à direita é um sobre educação e condicionamento com cães. A gente trabalha um pouco também em relação a comandos básicos. O senta, o deita, o rola, a gente faz isso através de reforço positivo para fazer com que os animais possam assimilar gestos e vozes àquela determinada ação pedida. E quando ele consegue, né, através do tempo, porque esse tipo de trabalho não é de um dia para o outro, a gente acaba associando ao reforço positivo. Quando ele consegue, a gente dá um petisco, a gente dá um afago, a gente dá carinho, elogio, porque ele vai associando essa ação dele de sentar a uma coisa boa e acaba sendo mais fácil dele fazer nas próximas vezes. Bom, também um pouco do sensorial, relativo aos sentidos do animal, né? Na foto à esquerda está fazendo uma atividade com petiscos, e na foto da direita tem um gatinho brincando com um arranhador que fica na área de socialização interna dos gatos. Só chamando uma atenção aqui, em relação aos petiscos, toda vez que a gente faz algo que é mais voltado para uma área, que nesse caso é a área da nutrição animal, a gente antes pede conversa para ver se está tudo bem fazer isso, para não haver nenhum desregulamento em relação à dieta que o animal está passando. Se tiver tudo bem, a gente pode fazer, ok? E por último, não menos importante, em relação ao enriquecimento ambiental social, que é onde fazemos as socializações interna e externa de cães e gatos. Isso ajuda bastante no comportamento do animal, né, o tornando mais sociável, mais acessível e, consequentemente, sendo mais fácil para uma possível adoção deles. Isso vale lembrar que todos esses enriquecimentos ambientais citados, eles não se apresentam sozinhos. Qualquer atividade que seja apresentada para os cães ou para os gatos, eles sempre vão ter um estímulo, mais de um estímulo a mais trabalhando entre eles. Um desses exemplos é a caminhada que a gente faz, né? Caminhada dirigida com cães e gatos. Aqui, por exemplo, há o enriquecimento físico, que no caso é a utilização das guias que a gente usa para as caminhadas com eles, o enriquecimento social, porque há uma interação do cão tanto com a pessoa quanto com outros animais da espécie dele, e o enriquecimento sensorial, porque quando ele vai fazendo esse passeio, essa caminhada pela UFRA, ele vai sentindo cheiros novos, ele vai sentindo tipos de solos diferentes, areia, terra, lama, água, esses tipos de coisas que é diferente do habitual que ele está acostumado dentro do biotério e sempre faz bem para o psicológico dele. Bom, e aqui a gente tem que fazer um adendo em relação às caminhadas, porque temos dois animais, que é um gato e um cão, o Xavier e o Lupe, respectivamente, que eles são deficientes físicos. Eles não possuem o movimento das patas traseiras, porém, eles são inclusos a fazer todas as atividades que foram apresentadas, né? Então, mesmo para esses animais, existe um investimento com ajudas técnicas, no caso, na confecção de seus carrinhos e também nos possíveis reparos de avarias que podem acontecer com eles. Tudo isso para que eles não se sintam excluídos de alguma atividade, né, e a gente possa fazer esse trabalho de bem-estar animal da forma melhor possível com eles. Eles sempre se sentindo inclusos. Bom, um pouco também sobre os relatórios diários, que são todas as anotações que fazemos em relação às socializações, em relação a caminhadas e possíveis anotações pertinentes. É um relatório para cada turno de trabalho, ou seja, um pelo período da manhã, outro pelo período da tarde, duas vezes ao dia, para cada setor. Essas anotações de relatório são importantes, por exemplo, para a continuidade das atividades de bem-estar. Vamos supor que eu fiz uma interação entre dois gatos, só que em algum momento esses dois gatos acabaram se desentendendo, entendeu? Teve uma briga entre os dois, aí a gente faz essa anotação sobre esses gatos para o próximo grupo a trabalhar com eles já ter essa informação em mãos e notar que seja melhor fazer essas atividades com outros gatos para que não haja complicações maiores. E também em relação à integração nos três setores de trabalho, isso é muito importante. Eu posso dar isso como exemplo. A clínica veterinária fez uma anotação no relatório dela dizendo que um determinado animal fez uma castração recente. Essa informação é muito boa, é muito pertinente para nós, porque se um animal está castrado recentemente, a gente não pode fazer atividades físicas com ele, né? Ele tem de ficar de repouso nos próximos dias. Para aí, então, gradativamente, aos poucos, apenas ao redor do biotério, nós possamos fazer as atividades, de voltar às atividades que eles são acostumados a fazer. Gente, deixa eu passar. Tá. Eu mostrei um pouco sobre a rotina diária, né, do nosso trabalho lá, só que também seria importante mostrar um pouco sobre os resultados positivos que acontecem com esses trabalhos, porque esse progresso, felizmente, ele também acaba fazendo parte da nossa rotina. Então, a gente separou uma história de um cão e um gato, que dentre centenas de animais que já passaram pelo biotério, para mostrar um pouco de como esse trabalho acaba dando certo. A gente tinha mais separados, né, só que por questões de tempo a gente separou apenas dois. Essa daí que vocês estão vendo na foto é a Geni. A Geni é uma fêmea SRD, sem raça definida. Ela foi abandonada no campus da UFRA, Belém. Ela estando grávida, ela estando com algo chamado tumor venéreo transmissível, conhecido como TVT, que é um tumor genital que acontece em cães e gatos. E ela também tinha algo psicológico muito complexo, porque ela não conseguia entrar em carros. Não é que ela tivesse uma dificuldade física de entrar em carros. O que aconteceu foi que ela foi abandonada enquanto ela era levada no interior de carro. E ela acabou criando um bloqueio mental em relação a isso. É importante frisar sobre esse acontecimento, porque houve uma vez em que tentaram fazer uma adoção com a Geni. E essa adoção ela não pôde ser completada porque ela não conseguiu entrar no carro que a pessoa foi buscar ela, entendeu? E por conta disso, essa adoção não pôde ser efetuada, teve que ficar a gente um pouco mais. Isso aconteceu já faz alguns anos, e por mais que as questões clínicas dela estavam melhorando gradativamente, a gente ainda tinha que trabalhar um pouco no psicológico da Geni. Bom, essa daqui é uma foto dela já adotada. Isso aqui, na verdade, foi um vídeo que o dono dela mandou pra gente recentemente. Nesse vídeo ela tá pulando, gritando, rolando, correndo, tudo que um cachorro tem direito de fazer. Ela saiu de lá da UFRA dentro de um carro, então tanto as questões em relação à saúde dela quanto em relação ao psicológico da Geni foram superadas. E hoje ela está adotada numa casa e está muito bem, obrigado. O próximo é o Mário. O Mário, ele apresenta um problema urinário, sabe? E por esse problema urinário, o Mário ele só pode comer um tipo específico de ração. Porém, esse tipo específico de ração acaba sendo muito com um custo maior do que o normal. E isso fazia com que ele dificilmente fosse adotado, porque externamente ele não teria... Ele não é nada diferente dos outros gatos, entendeu? E por questões disso, ele também tinha algo psicológico, porque se uma pessoa o levantasse de uma forma inadequada, ele sentia um incômodo. Às vezes ele sentia até um pouco de dor, e como bloqueio, e como um mecanismo de defesa, ele tentava arranhar uma pessoa, né? Então, no Mário, ele teve um trabalho tanto clínico, quanto nutricional e quanto psicológico para que ele pudesse, porventura, em algum momento, ele ser adotado. Bom, nesse período de pandemia, né, a gente fez uma divulgação sobre lares temporários, porque nem todo mundo podia sair para ir para a UFRA realizar nossas atividades. Então, a gente fez nossa divulgação de lares temporários. Todos os animais que estavam lá conseguiu um lugar para ficar alojado permanentemente. O Mário foi um deles. Só que a pessoa que abriu a residência para um lar temporário, o Mário, acabou se apegando a ele de tal forma que ela quis ficar com ele permanentemente. Então, o Mário também está adotado, ele está nessa residência, ele está comendo da forma adequada, tudo que precisava em relação a ele, alguma pessoa que pudesse, que pudesse oferecer a ele essa questão nutricional do Mário, porque em relação às outras coisas ele era tudo normal, e com isso o Mário também está muito bem, obrigado. Bom, gente, para quem gostou um pouco do nosso trabalho ou dos nossos animais, caso alguém, por um acaso que esteja aí, queira realizar uma adoção conosco, esses aqui são o nosso Facebook e Instagram do grupo, que é o Canil Gatil da UFRA, e o Instagram, que é Canil Gatil UFRA. Só reforçando que acho que vale salientar, fazendo uma adoção com a gente, vocês ganham alguns benefícios, que um deles é a castração garantida. Um animal, ele sai de lá castrado, ou pelo menos você tem a garantia de haver uma castração, só a gente vai marcar um dia específico. E também um ano de atendimento grátis no OVET, o Hospital Veterinário da UFRA, quando as coisas voltarem ao normal, tá ok? Eu espero que tenham gostado, e é isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Jefferson. Excelente apresentação. Obrigado. Muito bom a gente poder conhecer um pouco mais sobre essa rotina, essa parte também bem-estar do canil gatil. Tinha uma pergunta aqui, mas tu já respondeu, que é como está ocorrendo durante a pandemia. Isso. E eu tenho uma pergunta minha. Sim, pode responder. Pode falar. Então, a gente fez essa questão dos lares temporários, nem todos puderam ficar, ok? Porque, enfim, cada um teve o seu motivo, então alguns acabaram voltando para o biotério, só que a gente ainda não está voltando ao trabalho, só que o tratador e a equipe e a equipe médica veterinária continuam indo, ok? Mas É só isso por enquanto. Quando tudo voltar ao normal, o nosso trabalho também vai voltar ao normal. Ok. Eu só tenho uma curiosidade, que tu falou os relatórios diários. Vocês costumam passar para a planilha esses relatórios, fazer um banco de dados ou só armazenando mesmo lá? Assim, a gente tem uma planilha, em loco, né, que a gente deixa lá, justamente para o próximo grupo de trabalho poder ver as anotações do grupo anterior. E também tem o grupo do WhatsApp para o grupo todo, né, tanto a área do bem-estar, quanto a área nutricional, quanto a área da clínica médica, que a gente repassa todas as informações, porque é aí que os outros setores acabam lendo informações nossas e sendo pertinentes para eles também. Certo, entendi. Então tá, obrigado, Jefferson, agradecemos. Ok, muito obrigado. Muito boa tua obrigado apresentação. E vamos passar para a próxima. Passe. Só desabilita a tua tela aí, por favor, Jefferson. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certo com a apresentação, né? Sim, tá aparecendo aqui. Tudo bem, pode começar, Walter. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Walter Castro, eu sou graduando do quinto semestre do curso de agronomia e sou um ano treinando do setor de suinocultura da UFRA, né? Orientado da professora Josiane Moutinho. E hoje eu vou explicar um pouquinho acerca da rotina que nós desenvolvemos no setor. Bom, o nosso setor na UFRA, ele é um setor de produção intensiva, né? Então nós trabalhamos com as áreas dos setores de creche, maternidade, gestação. É, essa imagem aqui de baixo é uma imagem ampla do setor. E dentro do setor, na parte externa, nós temos uma área piqueteada, né? É, essa área piqueteada não configura o nosso setor como uma produção semi-intensiva. Ele continua sendo uma produção intensiva porque nenhuma das fases produtivas dos nossos quinos, eles passam lá nesse piquete. Ele é apenas para nos auxiliar em alguns manejos, né, como monta ou manejo sanitário das baias, onde eles ficam alocados. O nosso plantel atual é composto por 19 animais, sendo esses dois reprodutores, uma matriz, 11 animais de 7 meses e 5 animais de 6 meses. Esses 11 animais aqui de 7 meses são animais que foram provenientes de uma inseminação artificial que nós desenvolvemos em junho do ano passado, que eu vou meter um pouquinho mais à frente. Bom, cada granja tem o seu período, né, em que cada animal vai permanecer em cada estação. Então, no nosso setor, nós trabalhamos a gestação das nossas matrizes dura cerca de 114, 116 dias. Na maternidade, os leitões ficam até 28 dias, que é quando nós desmamamos eles. Na creche, eles ficam dos 28 aos 70 dias. Crescimento, 70 dias a 115 dias. E terminação, de 115 dias até o abate. Isso só para título de curiosidade mesmo. Bom, lá no setor de suinocultura, tudo começa com a seleção dos animais. E essa primeira seleção é feita na maternidade, né, onde nós vamos observar características como o peso do animal, os animais mais pesados e animais que ganham peso mais rápido. Animais com pigmentação e unhas escuras, porque apesar da nossa produção ser intensiva, a produção paraense é majoritariamente extensiva. Então nós procuramos esses animais pigmentados para evitar a instalação de animais mais clarinhos assim. E a segunda seção que nós fazemos é na creche. E essa imagem ela fica aqui para exemplificar como é importante essa primeira seleção na maternidade. Nós tivemos um caso de animal com criptorquidia, onde não foi diagnosticado na maternidade, então ele foi um animal que foi descartado para reprodução. Outra seleção que nós fazemos com os animais é quanto às fêmeas, né, na etapa de crescimento, onde nós vamos analisar as fêmeas que estão aptas a serem boas matrizes, de acordo com a conformação da vulva. Aqui nós temos um exemplo de fêmea que foi selecionada para reprodução, né? E aqui um exemplo de fêmea que não passou pelos nossos critérios adotados. Analisamos também conformidade das tetas e simetria. Aqui nós tivemos um caso de papilomavírus, né? Na verdade, temos vários casos no setor de papilomavírus, que é um dos critérios que nós usamos para excluir os animais serem matrizes ou reprodutores. Outra seleção que nós fazemos também é quanto à densidade e tamanho do testículo dos machos. Aqui nós temos animais com a mesma idade, porém nem todos tiveram o mesmo desenvolvimento. Nem todos os testículos chegaram caíram para o saco escrotal. Então a gente analisa tudo isso também. O início da vida reprodutiva deles começa aos 160 dias de idade, quando nós vamos começar a estimulação do cio da fêmea com o macho, passando o macho perto dela para estimular esse cio. Feita essa estimulação, a gente aguarda a fêmea entrar em cio, né? Através do teste de reflexo de tolerância, a gente vai conseguir confirmar esse cio, que é basicamente uma pressão que é feita em pontos estratégicos da matriz, onde caso ela aceite essa pressão, provavelmente ela está no cio. Nós observamos também o inchaço e cor da vulva. Aí, confirmado o cio, nós temos duas linhas de atuação. A gente pode entrar com a monta natural, que sempre deve ser assistida para evitar falhas reprodutivas, e feitas com animais com tamanho e pesos compatíveis. Essa monta pode acontecer tanto na área piqueteada, que eu comentei antes, e tanto na baia também. E a outra linha que nós seguimos é a inseminação artificial, que começa com o estímulo do macho a montar no manequim ou boneca, que é essa estrutura que nós chamamos aqui, para fazer a coleta do sêmen. Então nós treinamos esse animal, ele consegue montar e a gente faz essa coleta de sêmen. Aí, aliado ao GERAP, né, o grupo de reprodução, que é coordenado pelo professor Sebastião, nós fazemos toda a questão, eles fazem, no caso, análise do SEME, né, andrologia do SEME, que é uma atribuição do médico veterinário, então eles ficam responsáveis por essa parte. Nós fazemos a diluição para preservação em vaso do SEME e a aplicação. Essa aplicação é feita na baia de gestação. Após a aplicação, nós vamos aguardar a confirmação de gestação, e nós vamos ter, caso a fêmea não retorne o cio em 21 dias, ou através de ultrassom também 25 dias após a monta natural ou a inseminação artificial. É, lembrando que esse teste com ultrassonografia é feito também pelo professor Sebastião e sua equipe, que são treinados para isso. Nós ficamos atentos também, devemos ficar atentos a algumas falhas reprodutivas que podem acontecer, né, após a monta natural ou a inseminação artificial. Nesse caso, alguns dias depois, a fêmea apresentou refluxo e sinais de infecção e até sangramento. Então, sempre temos que ficar atento a esses fatores para evitar problemas maiores. Também, dentro do setor de reprodução da suinocultura, nós temos a castração de animais adultos, que ocorre pelo animal ter chegado ao fim da sua vida reprodutiva ou pelo animal por motivos externos, como problemas nos membros locomotores, ele não pode mais ter reprodutor. Então, a gente trabalha com essa questão da castração também. Sempre com o auxílio dos médicos veterinários, no caso, a assistência dos professores. Bom, após a confirmação do parto, as fêmeas ficam alocadas nas gaiolas de gestação de 114 a 116 dias. Na verdade, elas ficam um pouco menos, porque uma semana antes da data prevista de parto, nós alocamos elas nas baias de maternidade, para poder fazer o acompanhamento da evolução dos sinais de parto, como mudança no comportamento dela, quando ela começa a apresentar alguns fluidos que saem da vulva, e também a questão da lactação. Então, a gente sabe mais ou menos que quando ela começa a lactar, está mais ou menos próximo da data do período do parto. Porque é essencial que nós estejamos no momento para fazer o auxílio desse parto. Secando os leitões que nem com envoltos da placenta, né, então nós fazemos essa limpeza deles. Temos os cuidados também com a amarração do umbigo, que devem ser feitos de maneira correta para que nós possamos evitar problemas como esses aqui. Não é comum, mas já aconteceu, então, para evitar essas falhas de manejo, nós temos que prestar bastante atenção nessa etapa. A gente faz também a assistência, a primeira ingestão do leite, dos leitões, né, para garantir a ingestão do colostro, que é extremamente importante para o desenvolvimento dele. Em alguns casos, nós temos que interferir nessa primeira ingestão deles de leite. Em caso de um animal, ele é mais letárgico, menor, né, então nós ordenhamos a matriz e ofertamos esse leite a ele. Também existem casos onde a matriz entra em agalaxia e nós precisamos produzir um leite atendendo as demandas nutricionais dos leitões e ofertar para eles também. Nós fazemos também a marcação australiana, que é o sistema de identificação dos suínos que nós adotamos lá no setor, que também é um manejo que deve ser feito com muito cuidado para evitar esses problemas que, reiterando, não são comuns, mas acontecem por falhas de manejo. Também temos o cuidado com a pesagem de todos os animais, sejam eles animais nascidos vivos, nascidos mortos, os natimortos, ou os mumificados, porque nós temos que ter uma estruturação zootécnica muito bem desenvolvida para melhor administração do setor. Nós também tomamos cuidado com a questão da fonte de calor externa, né? Nós utilizamos lâmpadas de aquecimento e temos que prestar atenção a essa questão do conforto térmico dos animais, para não ficar muito calor nem muito frio para eles. No terceiro dia de vida dos leitões, nós fazemos a aplicação de ferro B12, corte dente dos rabos e dos dentes também. Essa aplicação de ferro é muito importante porque o leite das matrizes ele é pobre em ferro. Então, para evitar problemas com anemia, nós fazemos essa suplementação. No caso dos animais, que como eu falei lá na frente, nós temos a primeira e a segunda seleção. No caso dos animais que não passaram na primeira seleção para reprodução e são animais que não vão ser utilizados como reprodutores, nós fazemos a castração deles com até 15 dias de idade. tudo isso auxiliado pelos médicos veterinários dos outros setores da UPA. E animais que possuem quadros como criptopedia ou hérnia inguinal, eles possuem tratamento diferenciado e é tudo, nós somos assistidos e também acompanhamos os procedimentos e geralmente quem faz é o grupo de reprodução, que nos auxilia muito. Nós também, após o parto da fêmea, temos um acompanhamento massivo quanto à evolução dela no pós-parto, questão de temperatura, se não houve retenção de placenta ou de natimorto e sinais de infecção, para evitar problemas futuros. Miríase também, que não é muito comum, mas já aconteceu, então nós prestamos atenção em todos esses fatores. Tem algumas questões também que já aconteceram, como a síndrome de MMA, né, metrite, mastite agalactia, que é essa inflamação no complexo mamário, e a piometra, que é uma infecção uterina. Então, nós prestamos atenção em todos esses fatores para poder entrar com pedir ajuda, né, para os médicos veterinários e entrar com uma ação rápida desses casos. Algumas causas de mortalidade dos leitões no setor. Alguns leitões nascem mortos já, seja por falta de oxigenação, esmagamento acontece também, a mumificação, que é quando o animal não consegue completar o seu desenvolvimento durante a gestação, e a diarreia por alguns fatores sanitários. E dentro da creche, nós também temos esse acompanhamento da temperatura de conforto dos leitões, para que não fique muito calor a eles e nem muito frio. Essas imagens exemplificam bem, né, a gente consegue analisar, ver quando o animal está com muito calor ou com muito frio, para poder intervir. E no setor de crescimento, os animais vão de 70 dias até o abate, com a alimentação que é produzida na fábrica de ração deles. Também é importante salientar aqui quanto ao manejo sanitário que nós fazemos lá. É um manejo sanitário no galpão inteiro, que é feito com uma solução de amônia quaternária, diluída em água e pulverizada pelo setor. E também os manejos na baia onde os animais ficam alocados e na baia de maternidade. Mas caso nós optemos por fazer esse parto dentro da baia dela, seja pelo tamanho da fêmea ou algum outro fator, nós utilizamos a maravalha tratada e peneirada para evitar problemas respiratórios. E tratamos ela com solução de iodo e água. Nós somos responsáveis também por visitas guiadas de outras escolas, né, de crianças e outras séries mais avançadas também, os próprios discentes da UFRA, porque muitos professores utilizam o nosso setor para fazer aulas práticas, né, e assim nós conseguimos abraçar a tríade do ensino, pesquisa e extensão, não somente em aulas de suinocultura, mas, por exemplo, aulas de coleta de sangue, de ultrassonografia, e esse caso aqui que nós escolhemos para exemplificar a extensão, que foi do nosso curso de inseminação artificial, feito em junho do ano passado. A equipe do NUPEAM, né, que é responsável pela suinocultura, nós da suinocultura trabalhamos em conjunto com a equipe do NUPEAM, mas também não só isso, nós trabalhamos com outros grupos que nos auxiliam nos manejos necessários, como o Gerato, por exemplo, que é um grande parceiro do setor. Bom, esses são os contatos do NUPEAM, né, para quem está interessado em entrar em contato, bom, e esses aqui são os meus contatos também, e muito obrigado. Obrigado, Walter, agradeço, muito boa mesmo a tua apresentação. Muito obrigado. Eu só estou vendo aqui se tem alguma pergunta, mas não. Alguém tem alguma pergunta que quiser mandar agora aí no chat? Não acredito que não. Mas é isso, Walter, a gente agradece a tua colaboração, por estar mostrando um pouquinho desse trabalho do NUPEAM, lá na suinocultura, parte do teu estágio também. Isso, parabéns pela palestra, pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, e só reiterando aqui a questão das doações, né? Para quem puder contribuir, o link acredito que está aí no chat, né? E para a gente poder ajudar, né? Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. Walter, estás aí? Oi, estou sim. Só uma pergunta aqui que apareceu, é visitas guiadas. Lógico que eu acho que agora não está acontecendo, mas vocês fazem? Estão abertas a instituições de fora, essas coisas? Sim, qualquer escola que entre em contato, né, com a coordenação, acredito que coordena com o ISPA, para poder agendar essa visita de alunos, nós recebemos todas as séries, apresentando, claro, explicando de uma maneira mais adequada a cada faixa etária, mas a gente consegue atender esses vários públicos. Então, o pessoal precisa agendar, né, a escola interessada agendar com o ISPA, para poder marcar uma data favorável a todos para fazer essa visita. A professora está explicando aqui, o agendamento é feito pela PROEC, um tutorial de solicitação. Isso, tá bem. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai para a próxima palestrante, que é a Tassi Portilho. Só aguardar ela. Oi, Luciano. O slide dela na apresentação. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô me ouvindo. Tudo bem. Ok. Tá. Tá vendo o slide? Sim. Tá ok. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tássia Portilho. Eu sou acadêmica de medicina veterinária do sétimo semestre na UFRA e atualmente bolsista de extensão do projeto Carroceiro. E atendendo, né, ao pedido do evento, eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa rotina lá no setor. Espero que vocês aproveitem. Para quem não conhece, o projeto Carroceiro é um projeto de extensão da UFRA que teve início em 2003 e tem como objetivo realizar o atendimento médico-veterinário aos animais utilizados na tração animal na região metropolitana de Belém e também algumas outras regiões que têm a demanda desse tipo de assistência, quando é viável. E também acontece de nós recebermos animais que se encontram em situação de abandono e maus-tratos na cidade de Belém. Esses animais são apreendidos, resgatados por órgãos parceiros, como a DEMA e o Centro de Zoonoses, e são levados até o setor. Lá eles passam pela reabilitação clínica e cirúrgica, quando é o caso, ficam com a gente durante todo o tratamento e depois ficam disponíveis para adoção, até a gente encontrar alguém para adotar esses animais. O atendimento externo, que a gente chama, né, que são para os proprietários dos animais, acontece com o proprietário levando o animal até o setor. Lá ele também passa pelo tratamento, ou por um simples check-up, e depois ele é liberado. E como eu comentei, tudo isso acontece de forma gratuita. E é nesse contexto que o estagiário se insere, porque junto com os veterinários do setor, os estagiários estão lá realizando os cuidados diários com esses animais, que eu vou comentar um pouco mais para frente. A nossa equipe, ela é formada pelo diretor técnico, que é o Heriberto, o nosso coordenador e orientador, professor Jesse Ribeiro, 4 residentes da clínica médica de equídeos, um tratador que ajuda a gente em vários tipos de atividades lá no setor, e nós, os estagiários, onde se incluem os bolsistas, os alunos de ESO, e aproximadamente 15 treinandos, também acadêmicos de veterinária, tem uma zootecnia. São alunos do segundo ao nono semestre do curso e que estão também diariamente realizando atividades lá no setor, além dos órgãos parceiros que eu comentei. Bom, vale ressaltar que a partir do momento que os treinandos são admitidos pelo edital, eles passam por um período de estágio probatório. E nesse período é ensinado a eles o básico do manejo com o animal. Nisso se incluem a alimentação, os cuidados com a higiene, além das técnicas de contenção. Então, eles aprendem a confeccionar os cabrestos, atar os nós, e também o que, que eles devem e o que, que eles não podem fazer quando estão realizando a contenção de um animal, para garantir tanto a segurança dos que estão manuseando o animal, quanto do próprio animal. É, eles são responsáveis também pelo manejo higiênico. Lá nós temos o hábito de banhar o animal pelo menos uma vez na semana. E são os treinandos que realizam esses banhos. Além disso, diariamente a gente realiza uma avaliação, que a gente chama lá de inspeção, onde a gente procura por carrapatos que tenham surgido, ou até mesmo ver se surgiu algum tipo de lesão no animal. É, realiza também o rasqueamento, que é nada mais nada menos que escovar o animal. Isso ajuda a manter os pelos limpos e saudáveis, e também evita algumas doenças. É, os treinandos também lá são responsáveis pela manutenção da capineira. Lá a gente tem um local de capim de corte, de onde a gente tira o alimento para oferecer para os animais todos os dias, no finalzinho da tarde. É, vale ressaltar que durante o dia a gente desloca o animal para a área externa do setor, então eles passam o dia todo pastejando fora, e no final da tarde a gente coloca eles para dentro, nos piquetes ou nas baias, e oferta esse capim. É, nesse período eles também são responsáveis pela nutrição do animal. Nós costumamos alimentar os animais pelo menos duas vezes por dia, uma no início do dia e outra vez no final. É, varia de acordo com o estado nutricional do animal, mas é geralmente isso, duas vezes. Lá eles também são responsáveis pela limpeza das baias e dos piquetes. É, nós temos utilizado bastante as baias, então eles realizam a limpeza, né, dos comedouros, dos coxos, dos bebedouros. Realizam também a troca da serragem, a troca da cama, né, da baia. Tudo isso para manter a instalação o mais limpa possível. E eles também já têm a teoria da clínica. Como eu comentei, são alunos desde o segundo semestre, então alguns não tiveram acesso a disciplinas onde a gente aprende a clinicar ou aprende a semiologia. Então eles não têm muita noção, então eles têm essa prévia, né? Aprendem a realizar a ausculta, a ferir temperatura, avaliar a mucosa. Então, isso também é muito importante para a nossa rotina, porque eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que a gente realiza a inspeção diária para avaliar o estado de saúde do animal. Aqui eu coloquei algumas fotos nossas trabalhando nos piquetes. A primeira foi num dia de mutirão. A gente realiza atividade desse tipo para fazer o plantio de capim e melhorar a qualidade do alimento que a gente oferta para o animal. A segunda foto é uma foto nossa na composteira. Lá no setor tem um lugar que é destinado somente para o descarte dos resíduos dos animais, né, dos dejetos. Então, é uma forma da gente descartar corretamente as fezes dos animais, e depois a gente utiliza para fazer a adubação da nossa capineira. Depois que ele passa por um tratamento, a gente utiliza para adubar. Na terceira foto, são os treinandos fazendo corte de capim para oferecer para os animais. Eu acredito que pelo menos uma pessoa que está assistindo já está cortando capim. Aqui na quarta foto, são os treinandos fazendo a manutenção de um dos piquetes que a gente plantou, retirando plantas invasoras e tudo mais. Bom, passado esse período, né, do estágio probatório, eles iniciam em si a clínica. Então, além daquele manejo geral, com alimentação e limpeza das instalações, eles passam a ter um acompanhamento mais assíduo na parte clínica. Então, quando chega algum animal para atendimento, ou até mesmo de resgate, eles já ajudam os veterinários com a ausculta, a pesagem do animal, a administração das vitaminas. Além disso, eles já auxiliam também nos curativos, quando é preciso fazer a limpeza de alguma ferida, a cuidar de algum animal que esteja tomando soro, como é o caso da imagem que vocês estão vendo. Quando precisar trocar alguma bandagem, eles já ajudam também. Eles também auxiliam os veterinários nas cirurgias, ajudam a preparar o material, a preparar o animal e a auxílio, de fato, os veterinários durante as cirurgias, sejam elas de emergência ou casos de castração. Ajudam também tratamentos preventivos, como é o caso, por exemplo, do casqueamento. Lá a gente tem essa prática de casquear o animal, que nada mais é que aparar os cascos. Isso ajuda a manter a saúde, né, dos pés dos animais, evitando doenças. Então, com a ajuda dos veterinários e também do nosso tratador, a gente tem essa prática de fazer o casqueamento. E também eles participam já dos plantões. Isso acontece mais em casos de emergência, quando chega algum animal muito debilitado, que precisa de assistência 24 horas, então a gente monta algumas escalas e os estagiários ficam direto com os veterinários, prestando ajuda ao animal. Aconteceu também alguns casos em que éguas chegaram prenhes até o setor, foram resgatadas e estavam prenhes, e tinham algum tipo de doença ou algum trauma. Então, a gente realizou esses pontões também para acompanhar o par e, ao caso necessário. Aqui eu coloquei algumas fotos dos estagiários ajudando os veterinários, né? A primeira na troca de um curativo de um animal interno. Aqui nas outras duas fotos são estagiárias fazendo a inspeção, né, nos animais lá. A gente tem o costume de, pelo menos uma vez na semana, realizar um check dos internos. Então, a gente avalia a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a ausculta, pesa o animal. É uma forma da gente ter o controle, né, de como estão os animais. E todas essas atividades que a gente faz diariamente, a gente também deixa em um tipo de diário que os animais têm. São as fichas de atendimento deles. Então, todo e qualquer procedimento que é realizado, a gente escreve. Então, qualquer estagiário sabe o que foi feito naquele animal em tal dia. Aqui são mais fotos, a ver aqui aplicando uma pomada em um animal, realizando a ausculta. E nas outras duas, aquela prática do casqueamento que eu comentei. São duas estagiárias fazendo casqueamento. Essa prática a gente tem valores de 30 ou 40 dias, que é recomendado. Então, todos os animais passam pelo casqueamento. Algumas outras atividades que a gente realiza por lá também são as reuniões e estudos internos. Como cada treinando tem a sua escala, tem o seu dia a dia, acaba que alguém fica perdendo um atendimento que aconteceu em tal dia. Então, nesse momento, a gente se junta para discutir o caso. Além disso, tem a apresentação também de seminários de alguns temas que a gente elege, né? São de interesse da clínica de equídeos. Então, é um momento que o professor, os residentes e os estagiários se juntam e tem essa troca de conhecimento. A iniciação científica por meio da clínicos, os estagiários tem esse acompanhamento com os veterinários. A gente escolhe alguns temas para desenvolver trabalhos. Então, é importante para o estagiário, né? Porque ele tem essa iniciação. É importante para o currículo também. E também para expandir os atendimentos, as atividades, né, feitas no setor. Além disso, os treinandos também participam de feiras vocacionais, como é o caso daqui da segunda foto, como a que ocorreu aqui na UFRA, lá na UFRA. Eles levaram os animais para falar, né, contar a história dos animais e também como é que funciona o setor para os alunos que estavam interessados. Bom, e além de todas essas atividades, a gente tem também lá no setor um programa de assistência e orientação aos carroceiros, que é um programa que eu estou mais à frente, faz parte da minha bolsa, que é por onde a gente tem um incentivo a orientar os carroceiros sobre cuidados e também combate aos maus-tratos. É muito comum a gente ver, quando chega um animal para atendimento, que ele está infestado de carrapatos, ou não está com peso muito legal, está bem abaixo do peso. Então, é um momento que a gente tem com o proprietário para explicar como ele deveria fazer o manejo desse animal, realizar o controle desses ectoparasitas, alimentar corretamente, porque às vezes são coisas que eles não têm noção, eles não sabem. Então, a gente toma esse cuidado de estar sempre informando o proprietário. Isso tanto através da conversa, né, o tete a tete, quanto através da distribuição de cartilhas que são desenvolvidas para o entendimento do carroceiro. São com muitas imagens e com assuntos que são relevantes, são diários para eles, como na prevenção de algumas doenças causadas por animais, que eles às vezes não têm noção. Então a gente está sempre lá dando esses toques para essas pessoas. Além disso, a gente tem também um curso de capacitação que foi programado pelo professor e também por mim e pelos veterinários de lá do setor, onde o público-alvo seriam os carroceiros e eles teriam acesso às informações tanto teórica quanto práticas de manejo básico dos animais, que seria mais ou menos aquilo que eu comentei que os treinandos fazem no estágio probatório, que tem aquele cuidado em saber as técnicas de contenção, como alimentar corretamente o animal, como manejar em baias, como ofertar o alimento de forma correta, como realizar o controle higiênico do animal. Então, tudo isso, às vezes, como eu comentei, eles não sabem e a gente pretendia passar para eles por meio desse curso. Duraria 3 dias, 20 horas no total. E o primeiro estava programado para o início desse semestre, mas com a interrupção, né, das atividades na universidade não foi possível. Então a gente está esperando passar esse período para poder remarcar uma data. A gente acredita que vai ser de grande valia, vai ser uma verdadeira troca de experiências, lidar diretamente com esse público. Aqui eu coloquei a imagem de alguns dos estagiários de lá do setor, que é com a ajuda dele, né, que a gente consegue realizar as atividades. Todos abraçaram a causa, trabalham muito bem, e aqui eu queria deixar o meu agradecimento, né, a essas pessoas. E eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que não tenha sido esclarecida, podem perguntar para a gente por aqui mesmo ou entrar em contato pelas redes sociais. E relembrar, né, quem puder fazer a doação para essa causa. Bom, e é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Tássia. Uma excelente apresentação também. Pude mostrar bastante coisa interessante do projeto Carroceiro. Que obrigada. Eu também não conhecia. Uma excelente apresentação. Tem uma pergunta aqui para ti. Ok. No projeto, pergunta da Victoria. O projeto se restringe apenas aos estudantes da veterinária ou a outros estudantes? E quais os cursos podem participar? No último edital, o professor resolveu abrir também para a zootecnia. Então, atualmente, a gente tem uma aluna da zootecnia, que é a Giovana. Sim, sim, entendi. Então, atualmente, só esses dois cursos que engloba um projeto. Isso. Entendi. Isso, veterinários e tecnia. Entendi. Deixa eu ver. Não temos mais nenhuma pergunta. Então é isso. Eu agradeço pela participação. Está mostrando um pouco do setor de onde tu faz o teu estágio, o teu projeto. E muito obrigado. Quem tiver mais interesse, pode entrar lá nas redes sociais. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vai caminhar para a próxima palestra, que é do setor da Bubalha, da UFRA. Só aguardar o William Delon colocar o slide de apresentação. Oi, tá me ouvindo? Sim. Vou colocar agora aqui, tá? Minutinho. Beleza. Tá enxergando aí, Luciano? O slide ou não? Ainda não apareceu aqui pra gente. Minutinho só. Eu estou acessando aqui pelo notebook, mas... Ah, tá aqui, tá faltando. Vamos ver se aparece agora. Aparecendo agora a tela. Pronto. Pode dar isso. Tá ok, Luciano. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo William Delon e eu sou estagiário do Bubali. Faço parte do corpo de trainees. Curso a graduação de zootecnia no terceiro semestre. E hoje eu estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês de como que é a nossa vivência, a nossa vida diária no biotério, ok? Então, começando aqui, o Bubali é a unidade de bubalinocultura leiteira Evadar Abufayad, né? E é a unidade física no qual se perfaz o curral e a sala de ordenha. O nome do setor é uma homenagem à professora Eva Dar Abufayad. Para quem não conhece, ela é pioneira na UFRA em estudos com bubalinos e foi criado pelo professor Rinaldo Batista Viana e pela professora Elizabeth da Cruz Cardoso, no qual ela foi morar no Rio de Janeiro e após isso, em 2006, o professor Rinaldo Batista Viana assumiu a coordenação. Aqui vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso corpo de trainees, tá? Vocês podem ver aqui nesse slide. Atualmente é composto por alunos da graduação de zootecnia e medicina veterinária. Porém, o GAIA, que é o grupo de pesquisa em andrologia, inseminação artificial, sanidade e melhoramento genético de bovinos e bubalinos, e o PETVET, que é o programa de educação tutorial e medicina veterinária, também desenvolve atividades lá na unidade do Bubali. Ao todo, nós somos quase 40 pessoas, entre alunos da graduação e também da pós-graduação. E falando um pouco aqui das nossas atividades e ações, hoje, minutinho só. Tá, aqui nós temos algumas fotos das nossas atividades no curral, fazendo a palpação, aferição de parâmetros vitais, vacinação, etc. Tá? Nós temos 42 búfalos, entre fêmeas e machos adultos, garrote, novilha e bezerro, nos quais são determinados os nomes desses animais pela relação de ano e letra do alfabeto. Ou seja, esse ano é a letra P, e só nasceu, por enquanto, um bezerro, né, que é o Pingo. Ano passado foi com a letra O, e esse ano a letra P, e ano que vem a letra Q, e assim sucessivamente. Tá? Como eu mostrei para vocês aqui, tem algumas fotos do nosso dia a dia, está fazendo palpação, aferição de parâmetros vitais, vacinação. Aqui é uma das nossas atividades semanais, é a atividade na sala de ordenha, tá? Que o nosso tratador separa os animais toda segunda, quarta e sexta, e às 17 horas pontualmente nós começamos os trabalhos lá na sala. Isso para manter as búfalas condicionadas. E aí a gente tem uma maneira também de juntar os dados e fazer algumas determinações acerca dos animais. A seguir tem uma foto aqui de uma ficha para vocês terem uma ideia de como funciona a nossa coleta de dados dessa sala de ordenha. Então, por exemplo, aqui ao lado tem o nome das búfalas, tá? Eu não sei se vocês estão vendo a minha seta aí, mas eu acredito que sim. E a gente bota o dia aqui da ordenha, tá? E se ela entrou ou não na sala de ordenha, se ela deixou fazer a peia. Para quem não sabe, a peia nada mais é do que aquela contenção com a corda nos membros posteriores, para poder fazer o manejo na glândula mamária. O pré-dipping, se ela deixou fazer o pré-dipping, se ela deixou ordenhar, ou se ela não entrou na sala de ordenha. Então, nós juntamos todos esses dados, tá? É uma das nossas atividades, juntar todos esses dados. E deixa eu dar uma olhada aqui qual é o próximo. Aqui nós temos uma foto do nosso manejo geral, tá? Em que a gente passa, isso aqui já não é mais na sala de ordenha, já é na nossa unidade, tá? No nosso curral. Nós juntamos uma vez por mês todos os integrantes que compõem a Bubali, e Gai e Petvet, e juntamos todos os animais para fazer a aferição de parâmetros vitais, passar na agulha, passar no tronco, tá? Fazer ter todos os cuidados necessários com os animais, ao menos uma vez por mês. Esse aqui foi o Pingo, que nasceu esse ano, no qual eu mencionei agora há pouco, tá? Aqui tem uma foto uma das nossas viagens à Ilha do Marajó, que concentra o maior rebanho bubalino no Brasil, né? Falando um pouco sobre pesquisa e ciência, aqui nós temos alguns estudos acerca do uso de anestesia epidural em búfalas, no qual gerou 2 TCCs e uma dissertação de mestrado em parceria com o VOR-UFPA, que é o grupo de estudos em videocirurgia, obstetrícia e reprodução no UFPA. E a gente também realiza estudos sobre sedação de bubalinos, além de estudos sobre biomarcadores fisiológicos, hepáticos e hemáticos e bioquímicos em búfalos. Olha, temos também estudos sobre a termometria clínica em bubalinos, estudos sobre laparoscopia em búfalas, no qual foi o primeiro estudo desse tema em búfalos do Brasil, também em parceria com o VOR-UFPA, e essas pesquisas são todas desenvolvidas no Bubali, pelo Gaia e parceiros. Essa aqui é o 5 Minutes Science, que é uma competição interna em que são formadas duplas para apresentação de algum artigo científico dentro da buiatria. E esses artigos geralmente são em inglês e pré-selecionados pelo professor Rinaldo e pelo professor Bruno. A apresentação deve ser feita com apenas um slide estático para uma banca de escolhidos dos professores. E ao final temos o resultado da dupla vencedora. Essa atividade é inspirada no 3 Minutes Thesis, que é uma competição anual realizada em mais de 200 universidades em todo o mundo e é aberta aos estudantes apenas de doutorado. Aqui nós temos um dos mimos recebidos aos vencedores. Nesse caso é um vaso de suculentas. Nesse ano foi um vaso de suculentas, mas em outros anos já foram garrafinhas térmicas personalizadas com as logos da Bubali, Gaia, Petvet e da UFRA. Falando um pouco do One Hour Science, ele é bem parecido com... Na verdade, ele não é muito parecido, mas é uma apresentação também, mas nesse caso é de uma hora, porém não tem banca, é uma apresentação apenas aos professores, não há um vencedor, e também é em dupla, tá? Então, assim, além de desenvolver habilidades de apresentação, pesquisa e comunicação acadêmica, né, a gente tem esses projetos que, dentro do grupo, que facilitam bastante a nossa vida acadêmica mesmo durante a faculdade, a universidade. Aqui nós temos uma foto do professor Rinaldo e do professor Bruno, ao lado do representante da MSD Clinical Research, e esse foi um trabalho feito com búfalos em nossa unidade, e nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho da América Latina. O professor Rinaldo Batista também criou o site buiatria.com, ao qual a gente tem acesso a pesquisa, a ensino, a todos esses tipos de informação. Aqui ao canto a gente pode ver também alguns para quem quiser ir direto com o professor Rinaldo. E de forma bem enxuta, apresentei aqui para vocês, tá? Como funciona o Bubali, até por conta do nosso tempo hoje, está bem corrido, como funciona o biotério, tá? E dos grupos que compõem o trabalho conosco na nossa lida diária. Se a gente tiver alguma dúvida, é só deixar aqui em contato, no chat mesmo, tá? E eu vou deixar aqui para vocês uma frase no qual a gente sempre aplica, que diz assim: o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, que é de Aristóteles. Então é isso, eu vou terminar com essa frase, e qualquer dúvida, por favor, é só deixar aqui no chat agora para que seja sanada. Muito bem. Obrigado, William. Uma excelente apresentação também. Muito boa. Muito bom conhecer um pouco desse setor. Não conhecia muito. É, e está aberto as perguntas aí. Caso alguém tenha alguma pergunta, só manda aí no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Perguntas, dúvidas. Para reforçar, William, no setor só é acadêmico de zootecnia e veterinária? Isso, hoje no setor nós aceitamos apenas os acadêmicos de zootecnia e medicina veterinária, tá? Contamos também com ofertas de bolsa PIBIC. Essas bolsas são quatro vagas, elas já estão ocupadas, mas pode ser ocupadas por novos possíveis membros. É sempre feito uma renovação, então temos essa facilidade também, essa vantagem bem legal dentro do nosso grupo. E além disso, temos vários pós-graduandos atuando diretamente conosco no biotério, o que nos passa uma confiança no trabalho diário, na lida diária, e até nos tira várias dúvidas durante a nossa lida diária, que é bem legal. E eu acho que é isso. Certo. Tudo bem, então. Então, muito obrigado. Agradeço pela participação. Eu que agradeço o convite à coordenação de medicina veterinária. Muito obrigado, em nome do Bubali, Gai e Petvet. Muito obrigado. Certo. Obrigado. Então, dando continuidade as apresentações. Agora a gente vai ter a apresentação da professora doutora Marília Rodrigues, que é docente do curso de Biologia Veterinária da UFRA. Ela vai estar falando um pouquinho sobre as ferramentas moleculares aplicadas à reprodução animal. E já agradeço a participação por estar colaborando com a gente também, a difundir um pouquinho desse conhecimento com a gente. Eu vou rapidamente aqui só apresentar. A professora Marília tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ciências, Melhoramento Genético Animal. Desculpa. Doutorado em Ciências, Melhoramento Genético Animal, 2013, na Universidade Federal de Pelotas, e pós-doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. A professora pesquisadora e coordenadora do Grupo de Genética Animal da Universidade Federal Rural da Amazônia, atuando na área de Biologia Molecular e Genética de Populações, Melhoramento Genético Animal e Cultura de Células. Seja bem-vinda, professora. Espero que todos tenham uma excelente palestra. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Estou tentando compartilhar aqui a apresentação. Queria saber se vocês já estão vendo. Não, ainda não está aparecendo, professora. Deixa eu ver aqui onde que é. Porque eu tentei aqui. Em apresentar agora. Aí vai aparecer uma janelinha. Sim. Aí a senhora aperta em uma janela. Tá. E logo em seguida vai abrir outra aba, a senhora vai apertar em cima, daqui está aparecendo o seu slide. Sua apresentação. Pois mas não está aparecendo aqui o meu slide. A senhora já apareceu? Apareceu a sua tela. É só a senhora abrir agora o seu slide, sua apresentação. E agora, apareceu? Ainda não, está aparecendo a sua tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. É que aqui para mim tá aparecendo. Por que que apareceu do Google Chrome? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar de novo o. Não sei, tá aparecendo aqui para mim só o. Acho que agora vai dar. Deixa eu ver. Coisa estranha, tá aparecendo só o. Peraí. Tente de novo em apresentar agora e apertar na primeira opção. Que é. Aí a senhora clica lá na sua tela e aperta em compartilhar. A única tela que está aparecendo aqui para mim é do Google Chrome. Não está aparecendo a do slide. Sim, aperte nessa. Aperte em compartilhar. Bora ver se vai funcionar. Bom, vocês vão ver de novo a do Google Chrome, quer ver? É, né? É, ó. Agora, tente ir no seu slide, ver se ele vai aparecer agora. Pronto. Apareceu para vocês? Não? Então, continua só aparecendo a do Google Chrome aqui. Pois é, eu tinha tentado anteriormente. Tá. Eu abri aqui o slide, ó. Feche ele de novo. Abra de novo, aí a senhora vai de novo lá e apresentar. É que eu não. Eu tô achando estranho, porque não tá aparecendo a janela do meu slide aqui pra mim. Tá aparecendo. Quando eu clico na opção, aparece só a tela do Google Meet. Sim. Não aparece as duas telas, sabe? Ainda não está aparecendo, né? Não aparece nem para mim compartilhar isso, que eu estou achando estranho. Deixa eu só minimizar aqui uma coisa, para mim ver se isso vai continuar acontecendo. Gente do céu, que isso? Só um minutinho, galera, que a gente vai já resolver isso. Professora? Oi? A senhora poderia enviar o slide para mim? Claro! Eu vou mandar meu e-mail aí no chat, tá? Tá. Aí eu coloco aqui para trás. Luciano Alan, é isso? Isso, Luciano. Elan. Ele está indo como um arquivo do Google Drive, eu salvei em PDF, mas eu acho que ainda está um pouco pesado. Ah, é por isso? Eu não sei se vai. Eu acredito que seja isso. Ele não vai carregar PDF, né? Ah, não, mas eu tava no PowerPoint. Eu tô enviando para ti no PDF. Ah, sim, tá bom então. Tá carregando aqui, já vai finalizar. Pronto, já enviei. Dá uma olhadinha aí, vê se tu conseguiu receber. É, tô olhando aqui o e-mail. Pronto, tá aí. Aparecendo? Uhum. Deixei aqui direto no coisa, devido a... Eu acho que a coisa não aceita que carregue PDF lá. Ah, e se eu mandasse pelo PowerPoint ia ficar muito pesado, não ia conseguir. É. Então, tá aí, se quiser começar, fique à vontade. Tá bom. Então, gente, uma boa tarde, sou a professora Marília. Sou bióloga, né? É um prazer muito grande estar num evento de integração como esse, onde a gente tem alunos de 3 cursos diferentes, né? Onde a gente pode ver que o nosso ensino é um. E eu venho falar hoje aqui sobre uma área que eu trabalho, que são ferramentas moleculares aplicadas à produção animal, não à reprodução, conforme... o colega ali me apresentou anteriormente, e ferramentas moleculares nada mais são do que mecanismos que a gente utiliza para trabalhar com produção animal de maneira geral, né. Obviamente que essas ferramentas podem ser utilizadas para outras coisas também, mas hoje é para palestra aplicadas à produção, que é o que a gente vem trabalhando ultimamente, e é o enfoque do evento, né, que a gente possa falar para os 3 cursos, que englobe todo mundo, né. Então, pode passar o próximo slide. Queria falar da minha formação acadêmica, conforme pós-doutorado em bioquímica. É sempre importante, eu aprendi uma vez com o professor, que é importante a gente falar da formação, que é para a gente ter credibilidade nas informações que a gente está passando, né. E, atualmente, eu sou professora aqui na UFRA. Sou pesquisadora e coordenadora do grupo de genética na área de populações e melhoramento genético animal, né. E também bioquímica, agora vou puxar mais para o lado da bioquímica dentro das minhas pesquisas de atuação, conforme eu já vinha trabalhando no pós-doc. E a parte de melhoramento animal, vou manter as minhas pesquisas, mas com ferramentas mesmo. Trabalho com pelo programa de Mulheres na Ciência, que é feito pela L'Oréal, pela Unesco e pela Academia Brasileira de Ciências. E em 2018 fui nomeada como membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. Então, para mim, esses títulos são coisas que a gente, como pesquisadora, né, acho que para nós que é bastante. Vou passar o próximo slide. Bom, então, começando agora a falar sobre o tema que a gente propôs, eu queria lembrar vocês, porque eu acredito que muitos já saibam disso, que a produção animal, ela está passando e vai passar ainda por muitas mudanças, né? E isso tudo por conta da biotecnologia, que vem sendo desenvolvida já há muito tempo, e cada vez mais, conhecimento superado, né? Principalmente esse primeiro genoma humano, com cada mais tecnologia, com a engenharia genética e muito esse produção animal. E hoje a gente já fala bastante nisso, tanto em clonagem de genes específicos, como clonagem diretamente de um animal como um todo, né? Quem nunca ouviu falar na Dolly? e vários outros de dentro, que falam em produto leite também, que é melhoramento genético, né, que é biotecnologia, que é engenharia genética, que é clonagem, que tudo isso está influenciando nesse processo de crescimento rápido, né, que está acontecendo de maneira geral. Pode passar o próximo, por favor. Mas, afinal, o que, que são essas ferramentas que eu estou falando, né? O que são exatamente esses mecanismos que a gente utiliza para que ajudem nesse processo de aumentar e melhorar cada vez mais a produção? Na verdade, essas ferramentas, elas têm a função de fazer que a gente consiga, elas, na verdade, para nós cientistas, que a gente consiga a investigar a nível molecular, a nível de DNA, a nível de RNA, de genes, de maneira geral, né, específicos que são responsáveis por gerar alguma característica, ou seja, genes específicos que são a essas características econômicas, por exemplo, relacionadas ao desempenho reprodutivo, a um desempenho produtivo de maneira geral, de um ou daquele processo de produção que a gente está trabalhando. Rebanho, por exemplo, em algumas dessas ferramentas, eu estou falando de modificação genética zootécnico, que hoje a gente já conhece muitos estudos, já existe hoje muitos trabalhos de edição gênica, falando literalmente que a gente consegue a manusear o genoma, inserir e retirar genes, para que a gente consiga chegar e cumprir os nossos objetivos, né? Há interesse zootécnico, então a gente está sendo explicado que eles estão sendo feito de interferência por algum motivo que seja, né? Pode ser um fator externo, até mesmo isso, chama, né? Genotipagem em grande escala hoje também é bastante utilizado, e dentro de melhoramento genético clássico se utiliza genotipagem em grande escala para fazer comparações entre os dados genéticos e os dados de campo, né, onde a gente calcula peso, avalia crescimento e compara isso com modificações do DNA. Essa é a próxima geração também, tudo a gente consiga práticas que algum digamos assim, associado a genes que estão relacionados à produção animal, de maneira geral, né? Pode passar o próximo slide. Se eu estiver falando muito rápido, vocês anotem e me perguntem depois no final, que a gente vê as dúvidas, tá? Bom, mas e quais foram os fatores que influenciaram para esse tanto rápido que a gente está falando, dessas clonagens, óbvio que a questão da demanda do mercado e a competitividade, né? Então, o mercado consumidor, ele exige cada vez mais que de maneira rápida, melhor para que a lucratividade. Além disso, um outro fator que influenciou bastante para esse rápido crescimento foi a descoberta da PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, onde a gente consegue produzir de maneira sintética milhares e milhares de cópias de uma região do DNA. Então, isso também influenciou bastante o crescimento das tecnologias de produção. E o outro fator, que é o que eu falei para vocês anteriormente, é o ser humano. Né? Um mistério entre a biologia próxima. Bom, então agora que a gente já viu uma breve introdução sobre o que seriam essas ferramentas moleculares, eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utiliza dentro das linhas de pesquisa que eu trabalho, né? Então, uma das linhas que eu laboratório de engenharia genética animal, hoje no Sul, que é da Universidade Federal de Pelotas, onde eu fiz minha graduação em biologia, mestrado e doutorado. Inclusive, meu orientador é agrônomo. Então, nada impede que quem faça agronomia também com genética, com biologia molecular, enfim, todas, não somente zootecnista, somente veterinário ou somente biólogo, né? Existem outros cursos que também podem fazer parte dessa linha de trabalho. Em lápis, que a gente vai com melhoramento genético, nós temos com clonagem de zootécnico, que são alguns genes ligados ao crescimento em tilápia, né, IGF-1 e outros genes. Também temos alguns trabalhos com modificação e edição de genes de interesse zootécnico. onde a gente trabalha com alterações diretamente no gene para inserir ou retirar alguns genes de interesse dentro de características zootécnicas também. Trabalhamos com a expressão de alguns genes de ligação ao processo de determinação, mas também temos com genes ligados à parte de determinação do sexo. A gente vai trabalhar com genes de possíveis candidatos para seleção, que a gente chama de genes candidatos, seleção assistida, né, para a gente determinar alguns que podem ser utilizados na seleção assistida, e depois ainda sequencia esses genes especificamente, depois de escolhidos, para a gente testar, ver se realmente algumas modificações genéticas que tenham vindo a acessar alguma característica que a gente tem interesse, seja ela de determinação do sexo, conversão alimentar, alguma coisa assim. Tá bem? Pode passar ao próximo. Bom, esse então trabalho de determinação do sexo que eu falei para vocês, que a gente analisou o genoma e também analisou genes específicos e também analisou a expressão gênica, nós trabalhamos com alguns genes, e ali na figura tem os genes que a gente estudou, foi FOX, FOXLON, P19 e o DM, são específicos para o processo de detecção. Quem sabe é escrito em RNA, e depois esse RNA, então, pode ser uma proteína, um gene, um outro gene, pode ser uma enzima, enfim, gera tudo, né? Nosso DNA, ele gera tudo que existe em todas as células, ele produz. É o nosso código genético. Então, o que acontece? Dentro da tilapicultura, um período de que esse período que vai até o 28º dia, do terceiro dia de eclosão até o 28º dia, a tilápia, ela é indeterminada, ou seja, ela dentro desse período do sexo, conforme os genes que forem expressados, é o sexo que esse animal vai ter. Então, existe já dentro da produção de tilápias, produtores que inserem na ração ou na água alguns hormônios para que essa determinação do sexo ocorra conforme o objetivo, que dentro da produção de tilápias seria machos, porque o macho produz mais filé, né? E a fêmea manda toda a sua produção de filé. Essa questão de... Existe vários trabalhos já levantando a hipótese de que há um tipo de hérnia do animal. Começou a estudar algumas maneiras de não utilizar hormônios e tentar entender onde que estava acontecendo esse processo de determinação do sexo, né? Foi aí que se chegou à parte genética da coisa, onde conseguiram-se observar alguns estudos chineses que esses genes de sexo, que existem animais machos a uma determinada temperatura e fêmeas. Então, na média de 25 anos, a maioria dos animais se torna fêmea. E acima de 28 graus, com uma média de... Esses animais já têm, né? Então, foi todo meu mestrado até esse experimento, onde a gente utilizou dois tratamentos a 25 e a 35 graus e analisou os genes que estavam sendo expressados. Analisamos também a reversão sexual, que realmente reverter a 35 graus. E analisamos polimorfismos também desses animais, né? Pode passar o próximo slide. Então, o que a gente conseguiu determinar? Que realmente a 35 graus e a 25 graus os genes relacionados à determinação do sexo. A reversão sexual de mais de 8% a 30 graus, que a minha, mais de 80% desses indivíduos fossem fenotipicamente machos, né? E isso significa que nós não modificamos o DNA desses animais, mas nós modificamos a expressão dos genes de determinação do sexo desses animais. Então, alguns desses 80%, eles eram geneticamente fêmeas, mas eles eram fêmeamente machos. Fêmeamente machos, eu estou falando que mais compras, em todos os mecanismos fisiológicos desses animais, eram de fato, né? E nós publicamos na época um artigo, acho que eu coloquei ali no cantinho, uma revisão bibliográfica para mostrar, né, o levantamento que foi feito de todos esses genes que estavam relacionados à determinação do sexo, para que a gente pudesse realmente estudar todos eles e ver se estava batendo com a literatura, né? Pode passar o próximo slide. Nesse, uma estante estava a 25 graus e outra a 30, e esse experimento comprovando a parte genética. Então, a gente analisou também as gônadas desses animais, ali pode ver na setinha, a gente coletou essas gônadas e fizemos lâminas histológicas para confirmar se realmente eles tinham gônadas masculinas ou femininas. Pode passar o próximo slide. Aqui tem uma foto de genes relacionados ao sexo sexual desses animais. Temos a análise molecular, né? Então, na análise histológica, a gente queria ver quem tinha virado macho, quem tinha as gônadas de macho ou de fêmea, né? Quem a temperatura não deitava, sexual ou não, né? E aqui do lado, nós temos diferenças genéticas nesses animais, onde a gente pode ver que existem diferenças. Quando a gente vê diferentes padrões de tracinhos ali, que a gente chama de diferentes padrões de bandas, a gente vê que existem diferenças entre o animal 1, o animal 2, o animal 3, o animal 4, né, até o animal 15. Então, esses animais são diferentes do 6, mas são diferentes do 5, do 7, e assim ver. Melhor, a gente queria ver por que esses animais que não aceitaram a reversão do sexo, ou seja, esses 15% que não viraram macho, tinham uma diferença genética com a temperatura, ou seja, os mesmos que não tinham revertidos. Ou seja, a gente não conseguiu aprovar que existia algumas diferenças genéticas que estivessem relacionadas com a reversão do sexo. Então, aqui embaixo tem um alinhamento de sequências mostrando as mutações genéticas que a gente encontrou em alguns testes, sabe disso, esse projeto, mostrando que a gente tem não posso dizer viés, mas posso dizer que é um grande dificuldade que a gente tem dentro do melhoramento genético na produção animal, porque a maioria das características que a gente tem interesse se tratam de características poligênicas. O que que isso significa? Que são muitos genes envolvidos na expressão de uma. Então, a gente tem que estudar muito e entender como que ele junta uma coisa. Então, parte do modificante, que esse não respondeu nada. Essa modificação genética que a gente encontrou, essa mutação, sim, aí uma citosina, depois de uma adenina e de uma citosina, ali em posições diferentes onde tem as estrelinhas, mostra que existem mutações, existem modificações, mas que ainda a gente não pode ligar elas à reversão sexual que foi feita. Pode passar? Próximo slide. Esse foi um outro trabalho que nós publicamos desse mesmo projeto, só que nesse trabalho a gente aquele que é o 9A, um dos genes que expressa aromatase, né, que é a aromatase, que os animais são machos, então acredita-se que animais que não expressam a aromatase significa que eles estão teoricamente numa cascata genômica e que esses animais seriam isso. Então, esse aromatase não estava sendo expressada, teoricamente, a nossa determinação do sexo, a nossa reversão sexual do projeto, aquele que eu mostrei as fotos lá dos aquários, deu certo, né? Então, esse foi um dos, pode passar o próximo slide, um dos trabalhos publicados. Bom, um outro dentro dessa linha, né, ainda também junto com o nosso alvo de pesquisa dos próximos anos, porque nós não temos o genoma sequenciado dessas espécies, então quando a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa iniciar com genes específicos, sequenciando gene por gene, né? Porém, uma outra ferramenta que surgiu recentemente agora foi o sequenciamento de próxima geração, que é uma sigla, onde ele é direcionado a espécies não modelos. A gente faz um sequenciamento de todo animal e a gente consegue selecionar regiões específicas desse sequenciamento que e a partir daí inicia um projeto. Quem trabalha nessa linha de sequenciamento de próxima geração, normalmente alunos já dia, quem gosta de trabalhar com computador, que gosta de informática, que gosta de análise de dados computacionais, de programação, de maneira, né, é uma profissão perfeita para quem gosta dessas coisas, né, porque realmente, hoje, no mercado de trabalho, tem poucas pessoas que trabalham nessa área, e poucas pessoas boas, que realmente sejam bons profissionais, porque a pessoa tem que ser bom em computação e tem que ser bom na parte final dessas duas coisas. E, bom, após esse sequenciamento generalizado do genoma do animal, a gente faz um mapeamento, por exemplo, de regiões microsatélites, que podem servir de marcadores moleculares, né? Esses microsatélites são regiões repetidas do genoma, como, por exemplo, várias repetições de guanina, várias repetições ou as combinações podem se repetir ao longo do genoma dos satélites, né? E junto a isso também, junto a esse mapeamento de microsatélites, a gente pode analisar a partir daí a variabilidade genética de diferentes populações. Então, quando a gente trabalha com espécies nativas, entender a genética que elas têm, que essas podem exportar mais, seria com o pessoal do Rio Grande do Sul, de produção e de com o Laboratório de Engenharia Genética Animal da UFPEL. Esse projeto também teve artigo publicado, né, que foi o desenvolvimento de microsatélites, que são marcadores moleculares, que não, ela tem grande potencial na região sul do Brasil e na região de onde eu trabalhei com essas espécies. Pode passar o próximo slide? Esse projeto, ele começou, vou falar rapidamente dele, ele começou com o levantamento de todos os produtores dessa espécie que tinham lá no Rio Grande do Sul, e onde foi, a gente mapeou esses produtores e coletamos também um pedacinho da nadadeira caudal para que a gente pudesse fazer a extração de DNA, tá? Pode passar o próximo. Então, foi mapeado todo. Então, foi científico todos, de um só juntos nativos que tem só lá na região. E também coletamos o material para... Pode passar o slide. Que é os resultados desse projeto, mostrando aqui o resultado do sequenciamento de... Então, o releições de dados 6.000 potencialmente amplificáveis que podem ser analisados e futuramente vistos como microsatélites verdadeiros, né? E desses microsatélites que foram também, então tinha 2 hexanucleotídeos, ou seja, disseções, 118 que eram de repetições, que a gente chama de pentanucleotídeo, 728 que eram de tetranucleotídeo, de 4 repetições, 729 que eram de tri, e 200 que eram de dinucleotídeos, de 2 em 2. Esse é o sequência dos máticos, os picos, pode passar o próximo. E dos quadros que a gente faz, né, uma das figuras, com o quadro de classificação desses microsatélites, pode passar o próximo. Eu acho que esse até da minha tese, nem lembro de onde é essa figura exatamente. Essa outra extra, 4D8897, RQ164109, mostra regiões microsatélites que foram escolhidas, né, por um programa computacional para que elas utilizem como modalidade genética das populações. Se vocês observarem ali na 158947, vocês podem ver que a repetição é uma timina, uma citosina e uma guanina. Então, ela é um tetranucleotídeo, vai repetindo as letrinhas de 4 em 4. Depois, ali na 164109, que é uma outra região do DNA, nós temos citosina, adenina e citosina. Então, também é um microsatélite tetranucleotídeo, onde as repetições vão de 4 em 4. Também ali, uma outra nucleotina de microsatélite, realmente, regiões repetitivas do genoma, onde é circular, né? A região depois, para ver diferenças dentro dos indivíduos, dentro de uma população, ou seja, diferença entre os indivíduos. Tá? Pode passar o próximo slide. Eu tô passando um pouco rápido, senão vai... Meu texto deu para mostrar para vocês. Então, aqui tem uma figura onde nós temos bem unido que não deu certo esse sequenciamento. Ou seja, essa região aqui, esse locus microsatélite, o 51373, ele está com sujeira. Ou seja, ou como um arcabico, muito essa sequência que a gente detectou aqui. Pode passar o próximo. Essa é uma outra figura também desse projeto, mostrando que a gente testou esses marcadores que a gente está analisando para que são específicos para essa espécie, para que sejam utilizados como marcadores, né? Além da gente poder analisar a variabilidade genética, com esses marcadores moleculares, a gente também desenvolveu marcadores específicos nessa, que é que uma fêmea tem uma bandinha só. Os que têm duas bandinhas são as fêmeas, né? A gente conseguiu os marcadores moleculares específicos nessa. Isso é importante porque a gente consegue determinar quem é macho e quem é fêmea em animais que não chegaram ainda à fase adulta, né? E a partir daí, a gente pode acompanhar todo o processo de seleção desses indivíduos de uma maneira geral, como acontece com todas as espécies, para que o melhoramento animal seja mais eficiente, né? Olhando o professor, que é meu parceiro de pesquisa, também e genética, e trabalho em andamento com essa parte de, né? Pode passar o próximo slide. E aí vem então, o projeto Pirarucu, onde também é uma espécie nativa, tanto quanto o Jundiá, ainda por estudar. Aproveitei com o pessoal da UFRN, com a UFRN, sequenciaram o genoma completo do Pirarucu, através do sequenciamento de próxima geração. Inclusive, agora, recentemente, eu fiz parte da banca de doutorado da aluna dele, que defendeu a tese com os dados desse sequenciamento de próxima geração. Os artigos dela já estão, os dois, submetidos em muitas revistas, no texto de próxima geração. Fez um mapeamento desenvolvido para Pirarucu, através desses marcadores genéticos naturais, que já estão em processo de desenvolvimento de primers e marcadores moleculares específicos para a sexagem de Pirarucu também, né? E outra linha que a gente vê também, né? Isso tudo em parceria de um dos meus alunos, né? Mostrando uma análise comparativa de indivíduos, uma análise genética, né? De indivíduos de propriedades cultivadas, de populações cultivadas, que é Moju, Tucumã e Paraturas, e populações dessas em verde e azul. Então, populações mostrando, então, a distância genética que existe entre essas populações. E quando eu falo em distância genética, eu estou falando e comparando com variabilidade genética também. Então, essas populações de Moju, Tucumã e Paraupebas que estão em vermelho, elas marcam que as ações naturais que são dados que a gente encontrou numa revista slide. Aqui é outra figura também desse trabalho, mostrando o número de alelos por locus, né? E quando eu falo em número de alelos, eu estou falando de variabilidade genética também. Então, vocês podem ver que o número de alelos que essa climática de alelos são mais homogêneas, né? E as que têm maior variabilidade são aquelas, né? Isso é a parte animal de maneira próxima. Esse daqui, para os produtores, nos ajudam com essas amostras. Então, o produtor, ele nos fornece amostras, e a gente, para o estudo, né, da pesquisa, e a gente fornece para ele, de volta, um mapa de pontos, onde a gente, para ele tentar dar, para eles que tenham um grau de parentesco. Então, a gente nomeia esses animais, e se ele tiver esses animais genotipados, é melhor ainda, porque aí ele consegue ter um controle maior, né, para que ele consiga a sanguinidade. Então, é tudo o que nos ajudou. Essa é uma outra linha de pesquisa que a gente está trabalhando agora recentemente, nosso grupo, que é com bovinos, né, que eu não tenho muita experiência. A gente trabalha mais com peixes, né, e com humanos, que eu trabalhei no meu pós-doutorado. E agora eu estou me aventurando um pouco com a parte de ruminantes, pelo fato de eu fazer parte do programa de pós-graduação. Esse é um modificação de Nelore. Então, nós vamos utilizar alguns genes específicos para esse estudo, né, de outros trabalhos que já identificaram isso em outras raças e em outros países também, e tentar ver se existe alguma correlação, polimorfismos reprodutivos. Mesmo resultados. Então, uma outra linha de pesquisa da combinantes com bubalinos, né? Nesse trabalho, foi um trabalho em parceria com o professor Railon e com o professor Mesomo, de Paraupebas, que trabalham com búfalos e, mais especificamente, com a parte de produção de leite e de queijo. E eu fiquei com a parte de análise genética, né? Então, nesse trabalho, a gente tenta fazer alguns dados a entender se existe alguma coisa. Esse trabalho, ele tenta entender como relacionadas também com a produção de leite. Porque, pode passar o próximo slide? Por quê? Porque esses... Isso, pode passar. Porque esses genes que tem estudando, quanto também a produção do leite. Então, a gente está tentando ver a questão também na literatura, que sejam específicos para bubalinos. Então, a gente está utilizando o primer de bovino para bubalino, né, e tentando avaliar essas modificações genéticas. Pode passar o próximo slide. Aqui estão alguns... Oi. Alô? Acho que eu desliguei meu microfone, né? Voltou. Aqui, nesse grupo da minha aluna, que é modificações genéticas, que eu fiz e pensou em desenvolver marcadores específicos para búfalo e desenvolver primers específicos também, né? Então, para búfalo, isso a gente fez. Já foi finalizado, pode passar o próximo. Foi uma dissertação de mestrado da minha aluna. Temos animais que eram heterozigotos, padrões para o gene CSN1S1. E encontramos diferentes genótipos para o gene da cacaseína. Então, encontramos indivíduos que eram CC, TT e também heterozigotos, né? Essa correlação que eu falei para vocês é entre a polimorfismo, porque essa parte foi só determinar se existia polimorfismo ou não, tá? Pode passar o próximo, já está terminando. E as conclusões desse trabalho, então, foi que nós encontramos um novo SNP, ou seja, uma nova região polimórfica no gene da alfa-caseína, e também encontramos mais dois SNPs mais conhecidos, porém, eram polimorfismo, a gente temos uma mutação, uma única base, fazendo com que aminoácido fosse morto, e isso é uma proteína, que a gente ainda não sabe se vai modificar alguma característica produtiva ou de qualidade também do leite lá no final, tá? Pode passar o próximo. E essa é a nossa equipe de trabalho, o laboratório Igor, o professor Igor, que era isso. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser me mandar alguma dúvida. A gente futuramente, agora, nos próximos meses, assim que retornar toda essa de aula, a gente para o trabalho. E se algum interesse quiser fazer parte, a gente vai abrir inscrições, né? Onde você vai mandar um e-mail e já falar sobre o assunto, demonstrar interesse. Nós estamos abertos, né, mais especificamente eu como coordenadora do grupo de genética animal, para a gente conversar e quem tem material para esses futuros estágios trabalhar via molecular. Acho que falei bastante aí pro tempo. Muito bem, gostei pelos comentários. Teve uma pergunta aqui do Alan Victor. A dos peixes, você já trabalhou com melhoramento genético em plantas com o intuito de evitar a mãe? Eu não trabalhava em Paraopebas até o ano passado, e agora esse ano fui removida para Belém, a convite do Instituto aqui, e do ISAR, né, a qual eu faço parte hoje. E lá em Paraopebas tinha uma professora que trabalhava com melhoramento genético, exatamente nessa parte, de plantas e pragas, né. Eu vou ser bem sincera, assim, Alan, a gente que trabalha com biologia molecular utiliza basicamente as mesmas técnicas. Análise de polimorfismo, variabilidade genética, detecção de genes de interesse, por exemplo, para tentar que genes sejam resistentes. Então, as técnicas e a espécie que está trabalhando. Mas as técnicas não mudam muito. Deixa eu só olhar se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que não. Não. Então é isso. A gente da organização agradece a sua ilustre presença na nossa semana acadêmica. sua disponibilidade, assim também como as duas dentes, você disse é uma forma estudante. Eu agradeço a professora Anguange. Estou aqui! Que aí eu, dela, só esse último nome, sabe? Pode falar, professora. Olá, professora Marília, não lhe conheço pessoalmente ainda, mas é um prazer saber que a gente está com você,